ar, estádio 97, oferecimento de Peugeot 208, com central touchscreen por R$ 595 ao mês. Incrível, né? Saiba mais uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, o nome construído com história. Tá no ar, estádio 97, sempre aqui na Energia. Boa tarde. Boa tarde, porra nenhuma. Isso são coisas que pertencem ao futebol. Vocês têm que respeitar, dar o mérito pro adversário. Ei, Lucha, você tá lá, Lucha. Você tem que voltar aqui, não, coisas que pertencem ao futebol. Tá certo? Coisa que acontece, pertence ao futebol. Acontece tomar 4 gols. Não, acontece. O Mano Menezes não tá tão errado que já aconteceu de novo. Eu sou solidário. Ô, Lucha, óbvio que a gente vai comentar muito da rodada ontem, porque tivemos 3 excelentes jogos, né? Se o cara jogasse uma moeda lá e falasse, bom, eu vou assistir qual jogo. Qualquer um que caísse ali, o cara ia se dar bem, porque os 3 foram excelentes. Mas antes disso daí, cara, é sempre bom a gente exaltar o Domenico Gatto. Quando o ser humano dá a volta por cima, quando o cara passa por um momento de dificuldade, aí o cara volta toda. Tá certo? O cara volta no mó gás. O cara deu realmente aquela volta por cima. É um exemplo hoje de homem, de cidadão. Jobson. Como assim, cara? Vocês viram o Jobson, velho? Vazou uma foto do Jobson com uma loira peituda do lado dele. Você não viu, Sombra? Fora, não vi. A loira pagando uma biqueira, velho. Você não viu, mano? Não vi. Opa, vou pegar aqui a foto que você tá já dá uma olhada. Feliz pra caramba, mano. O Jobson, velho. Olha não aí. Viram, parece véio? Que ele tá preocupado com o Vasco. Olha o destaque do mano. Ah, legal, né, só? Porque até outro dia o Jobson tava envolvido numa polêmica aí com o negócio de uso de droga, etc e tal. Pelo menos agora, né, mano? Tá do lado de uma loirona. Você acha que ele tá preocupado que o Botafogo vai cair, vai subir? Você acha que essa... Mano, você acha que essa foto ele quis provar que não estava em droga? É, pode ser, né? Tá, precisa ver também se é 100% mulher isso daqui. Vamos às manchetes, seu Bento, boa tarde! Bento! Tudo bem com você? Tudo certinho, aí. Beleza! Tudo bem, trabalho. Teve trabalhos aqui, tivemos polêmicas fora do ar, mas estamos aqui. Eu vi os trabalhos. STJ Estádio. STJD determinou. Eu vi os trabalhos do seu tio. E o senhor RG, eu quero que o senhor... Seu tio pai de santo. Que eu seja sincero, porque eu lutei aqui até o final para que não tivesse fracasso para o seu time. É verdade. Você tem que falar. Mas segundo o STJD Estádio... A mulher... É, o Supremo Tribunal do Estádio Federal, 97. O Supremo Tribunal Federal da Energia 97 determinou há muito parágrafo tempo. Parágrafo 3. Está aparecendo uma moça. Janeiro muito tempo. Foi, janeiro parágrafo 3. Foi determinado aqui em caso de eliminação. Exatamente. Eu, sinceramente, não lembro disso. Parágrafo 3. Lembro, aconteceu um caso. Claro que aconteceu. Aconteceu com o Palmeiras, tá certo. Ah, deve ter sido com nós, sempre com nós. Alguém precisava ganhar de tanto e ganhou de menos e foi eliminado e mesmo assim se ferrou, ganhou e se ferrou e foi jogado. Foi o Palmeiras. Foi o meu time. Sempre assim. Sempre você, Domingos? Sempre é nós. Vamos começar com o Palmeiras, então. Já é nós, não perdemos. Tranquilo. Não perdeu, não jogou. Ah, não perdemos. Desculpa. Domérico, beleza? Tudo certo com vocês? Com nós, né? É, isso aí. E foi legal o Atlético classificar, porque acho que é melhor. É, eu acho que vai dar na mesma. Acho que é melhor. Eu disse ontem, eu vai dar falei. Na mesma. Ô, Domênico, mas é o seguinte... Pode ser pior, né? Vai, aí. O clube quer fazer uma partida com o Sport no dia... É marcada... Espera aí, vou começar de novo aqui. Dia 20 de novembro tá marcada a partida contra o Sport. Né? Sei. Só que o dia 25 e 26 tem o show lá, né? Então tá tentando antecipar aí. O jogo do esporte para reinaugurar a arena, né? Então tá vendo, mas talvez a logística não dê aí. Então tá vendo, o Palmeiras, essa é uma das situações. Né? E não só vai estrear contra o Atlético do Paraná, é isso? Isso, exatamente. Mas então, estreia esse ano. Não, já tá, esse ano sai. E outro detalhe, o Palmeiras aí, o Valdívia tinha declarado um tempo atrás que não jogaria mais pela seleção chilena. Ele foi... Mudou de ideia? É, não. Ele mandou no Twitter. É, ele falou que não jogaria mais. Estava já o ciclo dele na... Tinha encerrado. É, aquela coisa. Mas foi convocado agora. Aí ficou feliz. Mudou de ideia. É, aí no caso ele desfarcaria o Palmeiras contra o São Paulo e contra o próprio Sport. É mesmo? Com 2 jogos assim? Então aí o Palmeiras tá vendo aí junto com o Vardívia e a Federação Chilena, ver se pelo menos ele não desfarque um só, né? Então, tá essa velho. Situação do Palmeiras. E o Palmeiras precisa do Valdívia, hein? Precisa. Eu li uma matéria num site, acho que foi ESPN, que dizia o seguinte: a campanha do Palmeiras com o Valdívia tem em partidas que ele atuou, não consideraram aquela do São Paulo, porque ele jogou só 10 minutos. Em partidas que ele atuou, a campanha do Palmeiras é campanha nível G4. É. Sem ele é Z4. Sem ele é rebaixamento. Z4 sem e com ele G4. Mas quando a gente fala aqui, ninguém acreditava em nós. Mas ele voltou. Não, a gente não. O Benjamin. Que é contra o Valdívia. Benjamin. Não, eu sempre falei aqui no programa que contra o Valdívia. O não rebaixamento do Palmeiras passava pelo Valdívia. As palavras do Benjamin foram essas: comediante, enganador. Entendeu? Essas foram as palavras. Mas vamos ser justos, não foi só o Valdívia. Eu acho que deve também Fernando a volta Prass. Do Prass. Não, eu falei, claro. Os dois voltaram juntos. Quando o Palmeiras jogou não, o Prass voltou um pouco antes. Sim, mas o Palmeiras parou de perder quando ele voltou. Deixa o Domênico falar. Peraí. Querendo falar do Palmeiras, eu acho que entende mais. O Prass voltou agora, vocês estão loucos. Voltou agora o Prass. Dois, três jogos. O Valdívia tá jogando muito mais. O que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte: o Palmeiras parou de perder jogos tão bobos com falhas do goleiro. Quando o Prass voltou, o Palmeiras manteve uma regularidade. O Prass foi importante no Palmeiras escapar do rebaixamento. O Gareca, ele foi um treinador. O Gareca tem suas convicções. Ele continua sendo treinador. Mas o seguinte, Sombra, ele jogou o tempo todo no Palmeiras sem goleiro. Sem goleiro. Isso é verdade. Ele não teve um goleiro, tomou gols de idiotas. Pode ver, o Palmeiras se ferrando, tomando frango, gol idiotas. Jogou sem goleiro, porra. Agora, o Prass voltando ajuda muito. Não, bem assim. Ajuda muito, gente. É. Não estamos dizendo que não ajudou. Não, já tá aí, ele ajudou bastante. Cenário, tanto que parece que ele voltou aí. Nossa, Portugal, domínio com dupla. Ele voltou que jogo que ele voltou, aí, o Prass? Ele voltou agora ainda. Ele não tá, não tá três jogos, não. Ele voltou antes, viu? Não é três jogos. Quem falou três jogos? Você falou. Você acabou de falar três jogos. Você acabou de falar. Eu não falei número de jogos, vocês estão loucos. Falei que voltou agora. Não. Agora dois. Não falei. Pera só um pouquinho. Eu não falei nada disso. Falou. Quem falou que jogou três jogos? Você falou. Não, o Prass. Eu falei isso, Bato? Falou. Não falei nada disso, não falei número de jogo. Eu falei aqui que é o seguinte: o Prass voltou depois do Valdir, bem depois, foi isso que eu falei aqui. Não foi nada de número de jogos, que vocês estão loucos. Foi bem depois, não. Foi bem depois. Não, não foi, Dodô. Vê aí. Acho que tem uma meia dúzia de jogos. O Prass deve ter. Quantos jogos tem o campeonato até agora? 31, 32? O Prass, ele voltou contra o Cruzeiro, jogando em Minas, não foi? Isso. É, acho que ele voltou naquele jogo. Foi o que ele fechou o jogo. Contra o Cruzeiro, Sombra. Contra o Santos, quem jogou aí? Foi o menino. O menino lá. O menino? É. Então o Prass voltou contra o Santos. Não. O Prass jogou contra o Santos, gente. Jogou contra o Santos. Ele voltou contra o Cruzeiro lá. O Santos é antes do Cruzeiro. Então. Santos, Cruzeiro. Se voltou antes, Corinthians. Fez mais jogos ainda. Mas não falei o número de jogos, gente. Eu tô falando que o Valdir, gente, prestem atenção. Nós vamos buscar o replay. Só um minuto, pode buscar lá. Se eu não me engano, minha memória fala, acho que foi contra o Grêmio. No Paquembu, eu acho que foi isso aí, o retorno do. Pode ser. Acho que foi do Grêmio contra o Paquembu. O Grêmio, gente, foi o nono jogo do segundo turno. Nono jogo do segundo turno. Grêmio. Então se ele voltou com o Grêmio. Grêmio. Então, desde lá, Grêmio. Grêmio. Cruzeiro. Santos. Grêmio, Santos, Cruzeiro. Corinthians. Então. Aí depois pegou Bahia, isso? Isso. E a recuperação do Palmeiras não começou desde o Grêmio? A recuperação do Palmeiras não começou desde contra o Grêmio? É isso que eu digo, ele voltou contra o Grêmio, desde aí. A campanha do Palmeiras foi muito melhor. Desde o Grêmio, não, Portugal, mas ela já vem. Foi contra o Botafogo. Os ouvintes estão falando aqui. O Botafogo nós ganhamos, já começamos a sair fora. Então foi mas que o Prass voltou. Outro Botafogo. Olha, o Palmeiras jogou. Olha aqui, ó. Botafogo, Chapecoense. Então, tudo com prazo. Seis rodadas. Então, seis jogos. Seis rodadas. Mais ou menos o que eu disse. Eu acho que, tudo bem, o Valdívia tem o mérito dele, não vou te negar. Mas muitos jogos do Palmeiras. Muitos jogos do Palmeiras perdeu porque o goleiro falhou. Valeu, Marco Aurélio. E o Prass voltou e deu uma outra segurança. O Prass é importante pra mim. O Palmeiras fala, vamos trazer outro goleiro. Isso é bobagem. O Prass é bom pra cacete. Olha, antes desse jogo contra o Botafogo. Tem que ter dois goleiros. Antes desse jogo contra o Botafogo, por exemplo, na rodada 23, o Palmeiras perdeu pro Goiás de 6-0. Isso, não era o Prass. Na rodada 24, o Palmeiras ganhou do Vitória por 2-0. Não era o Prass. Na rodada 25, o Palmeiras perdeu pro Figueirense de 3-1. Nessa época ainda tava uma lama total. Uma zica. Aí entrou, aí voltou. Tava ganhando esse jogo de... Aí na rodada 26, ganhou de 4-2 da Chapecoense. Não era o prazo. Não era. Aí, Botafogo, é, ganhou do Bota, lá em Bota, por 1-0, esse eu acho que na volta do prazo. E aí, daí pra ir da frente... Não, mas contra o Chapecoense, quando ganhou, já deu uma escapada. Sim. Sim, sim, mas aí era o outro menino ainda no gol. Mas eu acho que... Mas tudo bem. Prazo, cara. Além, isso prazo depende. É... O Valdívia fez uma baita diferença. O prazo voltando, eita, ajudou pra cacete a mais, contribuiu mais. É... E também teve a somatória de fatores, né? Você tem lá o menino Natan que veio da base e se deu muito bem, ajudou também. Os outros meninos lá, o João, desculpa, o João na lateral, entendeu? Então é a somatória de coisas. É, começou a tudo dar certo, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu tava hoje, eu fui almoçar com o Vilela, com o menino Vilela. Eu tava conversando com ele a respeito desse negócio. Pô, legal que você eu acho com ele, ele nunca tem ninguém pra almoçar. Isso é, foi bacana. Não, tá sempre com ele. Ele reclama muito. Ele reclama muito. Ele se sente excluído. Mastiga com a boca aberta. Cheira mal. Eu tô chegando a uma conclusão aqui, agora. Esse negócio de treinador, rapaz, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que treinador... A gente fica, muitas vezes xinga, briga, muito, porque é, o cara mesmo. Mas eu mesmo, eu queimei minha língua. Você destruiu o Dorival. É, destruí mesmo, porque achava que com a chegada dele, o Palmeiras cairia pra segunda divisão. Mas eu acho assim, Sombra, não é com relação só ao trabalho do Osvaldo, hein? Porque se eu for enumerar coisas aqui, o Tite no Corinthians, na primeira não, uma das passagens deles, uma antes da vitoriosa... Os caras, o Kia mandou ele embora no vestiário. É. No vestiário, todo mundo queria ir longe do Corinthians. Sim. Aí ele voltou e virou cara. Aí no ano seguinte já não era mais o cara, porque era o empatite. E assim vai. É. Eu acho que assim, é a soma, o treinador pra dar certo no futebol brasileiro é a somatória de fatores, de jogadores, mas, é, sei lá, acho que planejamento no futebol brasileiro não existe. Mas acho que é aquele negócio da liga. Quando dá liga... Não adianta, cara, vai. Eu acho que quando deu liga, deu liga. Por exemplo, o Gareca quando chegou no Palmeiras não tava dando liga, não ia. O Dorival chegou e por incrível que pareça, deu liga no time do Palmeiras. É, mas assim, foi... Deu. Nenhum isso momento... não significa que amanhã, no ano que vem, ele vai dar liga o, de novo. O Dorival quando perdeu de 6 do Goiás e não tinha o goleiro... Muita gente fala, vai arrebentar. Nós mesmos aqui falamos com o Dorival. Não, fale por vocês. Não, eu sempre falei, sempre achei ele ruim. Agora é o seguinte... Um jogador ou dois, precisa de uma espinha dorsal. O Palmeiras tá dando certo por quê? Eu não acho o Dorival ruim, não. Eu tenho certeza. Ele caiu com dois times no mesmo ano. Vasco e Fluminense. Ele caiu com os dois. E esse ano... Eu não acho que mal treinador, mas não. É o seguinte, mano. No Palmeiras aconteceu o quê? Fernando Prass... Ele ajeitou esse time do Palmeiras. Fernando Prass, Valdívia e Henrique. Três peças funcionando. Fundamentais. O ataque, um meio campo, um goleiro. E, meu, eu acho que muito tem isso aí. É isso aí. Ô, seu bem. Opa, vamos aí. Vamos lá, vamos pro próximo. Oferecimento do Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Corinthians. Corinthians que... E aí, bem? Beleza, mano? Tranquilo? Beleza. Mano que... Mano calmo, né? É, o mano, que é o genérico, né? Visto... Próximo domingo, às 19h30, recebe o Peixe lá. Uhum. E só vai treinando o time aí. Tem mais interessante falar que o Harf pode ser titular nesse jogo. Harf. Faz tempo que não é titular. Uhum. 11 jogos que está no banco. Aí teve umas formações que ele tirou o Anderson Martins e o Renato Augusto. Enfim, é mais isso aí, o Corinthians mesmo. E o diretor de futebol lá assumiu, né, mano? Ele... Não. É que é? Não, sumiu, saiu do armário? Quê? Não, sumiu. Ah, sumiu. Sumiu? Né? Deve estar aí no... Atrás de jogadores. É, exatamente. Olha, então, é isso aí. Com relação ainda ao jogo, bem, o Corinthians ele vai ter a volta aí de 4 jogadores aí que são importantes aí no esquema do Mano Menezes. Volta aí o Fábio Santos, volta o Ralf, volta o Petros e principalmente o Guerreiro. Eu acho que esses jogadores aí são fundamentais para esse time do Corinthians. Eu acho que... Ainda mais diante de um cenário como esse agora, o Santos eliminado da Copa do Brasil. Numa partida que ele tinha tudo para avançar para a final. Acabou cedendo um empate para o Cruzeiro ali e, consequentemente, a eliminação do Santos. O Santos no Campeonato Brasileiro, ele não almeja mais nada. Eu acho que o Corinthians ele tem tudo para poder ganhar os três pontos. Porque o Corinthians aí no retrospecto contra times grandes no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai muito bem. O Corinthians acaba tropeçando contra equipes menores ou equipes que estão ali brigando ali na zona de rebaixamento. Contra adversários aí que teoricamente são mais fortes, ou então são equivalentes, ou pelo menos tem camisa, o Corinthians ele costuma se dar bem. Domingo eu espero que não seja diferente. O curioso é o horário, né? Jogar domingo, então, 7:30 da noite, um clássico. Eu acho que poderia ser um pouco mais cedo, mas tudo bem. Mas São Paulo e Palmeiras vai ser também. Mas é porque 7:30 da noite, domingo. Acho que tem Fórmula 1, não é isso? Isso. É, então, mas o São Paulo e Palmeiras também vai ser 7:30 da noite. Na boa. Muito melhor ver a Fórmula 1 que ver o Corinthians. Isso, você é louco, rapaz. Você é louco. Tá falando do penúltimo campeão mundial. Ó, vamos ver a Fórmula 1. Tá falando do penúltimo campeão mundial. Eles não estão lutando por mais nada. Agora fica sensacional. É do penúltimo, daí vai passar 2 anos. É do antepenúltimo. Não tá lutando por mais nada. Aí vai falar, do campeão de não sei quando. Não tá lutando por mais nada, o escambau. Porque o negócio é o seguinte: se o Atlético Mineiro hoje. For o campeão da Copa do Brasil, abre-se a sexta vaga aqui do Campeonato Brasileiro. Mal certo, né? O corintiano tem que torcer pro Cruzeiro? Não, mas é que tá, Portugal. Independente de qualquer um, o Brasil tem 5 vagas aqui. Como a gente já explicou ontem, eu não vou voltar. Os dois estão na frente do Corinthians? Mas os dois, né? Eles estão ali. Independente de quem ganhar, possivelmente o Atlético que pode entrar, né, no G4. Se o Atlético vencer a Copa do Brasil. Mas se o Atlético for bem na Copa do Brasil, ele não pode largar o freio, esquecer o brasileirão, não, começar a perder. Olha, acho que não, o time do Atlético Mineiro, Portuga. É, esse negócio de falar, o time vai abdicar do campeonato, eu acho que é balela, velho. Ter dado o Corinthians. Eu acho que é mais fácil terminar o Atlético dentro do G4 do que o Corinthians, bobear. Ter dado na final Cruzeiro e Galo foi ótimo pra São Paulo, pra Corinthians. Foi perfeito. Sim, acho que foi. Pra foi Inter, claro que Fluminense. Foi perfeito. Eu acho que se bobear o Cruzeiro. Se desse Santos e Flamengo, seria péssimo. Eu seria que... porque nenhum dos dois vai entrar no G4 pelo Campeonato Brasileiro. É. E estando ali o Cruzeiro, óbvio que ele já, na minha opinião, é o campeão brasileiro e já tá garantido na Libertadores ano que vem. O São Paulo também, pelo que tá jogando atualmente, eu acho que já se garantiu também. Agora você tem ali, ó, por exemplo, o Inter de Porto Alegre, Fluminense, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Corinthians, todos eles ali estão se estapeando para tentar pegar essas outras 2 vagas que estão sobrando. É. O São Paulo, ele ainda pode ser que vença a Copa Sul-Americana e, teoricamente, vai abrir mais 1 vaga, que seria essa 5ª vaga do Campeonato Brasileiro. Hoje, o atual 5º lugar aqui é o Atlético Mineiro, que está na Copa do Brasil e pode ser campeão. Mas se um brasileiro ganha a Sul-Americana, abre mais 1 vaga no brasileiro ou o Brasil tem 5 vagas no brasileiro? Não, Sombrar, o Brasil ele tem 5 vagas. Então, peraí. Não, gente. Tá falando uma coisa, o Portugal outra. Gente, pera, calma, vou explicar, calma. O Brasil tem 5 vagas. Ah, tá. São 4 pelo Campeonato Brasileiro. É. Porém, se o São Paulo ganha a Sul-Americana, elimina-se essa 4ª vaga do Campeonato Brasileiro. Não, sobem 3. Sobra 3, porém, tem a Copa do Brasil. Que aí abre a 4ª vaga pelo fato do Cruzeiro ou Atlético já estarem embolados aqui no G4. Se esses dois times terminarem no G4, independentemente de São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, abre-se aqui a 4ª vaga pelo fato do Cruzeiro ou Atlético estarem dentro do G4. Agora, se o Atlético não estiver dentro do G4, como não está hoje, que é o 5º, e vencer a Copa do Brasil, permanece, caso São Paulo vença a Copa Sul-Americana, com apenas 3 vagas no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu disse que eu acho mais seguro torcer pro Cruzeiro, mano, porque o Cruzeiro ele é o primeiro colocado, independentemente de qualquer coisa. Não tem essa, se o Atlético tiver ou não. Porque o Atlético, pelo que eu vi do Cali hoje, o Galo pode descer. O Galo fala assim, vamos ver o que dá pra fazer. É que a diferença, a diferença de pontos ali, Sombra, do Corinthians, que é o 7º, pro Fluminense, que é o 4º. 3. Não, é 0. É 0. 0. Então, tá vendo? Ambos estão com 54. Então, tá muito embolado ainda. Eu, particularmente, fico descrente com relação ao Corinthians pelo aproveitamento pífio e ridículo que o Corinthians tem contra adversários menores. Há quem diga que se o Corinthians quiser chegar na Libertadores, ele tem que ter um desempenho igual ao do Cruzeiro, em percentual. Pode ser, Sombra. O que me preocupa não são os adversários de maior porte. É o Corinthians. É o time, é o futebol que o time tá jogando. Vocês fazem questão de esquecer de um time. Qual? Fluminense. Não, o Fluminense disputa aí. Olha. Rapaz. Ninguém o Fluminense fala é o quarto porra hoje. Nenhuma. Ele tá subindo o Fluminense. RG é velho sábio. Quero lembrar que temos Grenal. Eu consegui vencer o Grenal em casa. Vai empatar. Vou. O Grenal vai empatar. Entro na briga. E pro Corinthians, só pra deixar bem claro. 5 machucados, 7 expulsos. Eu acho mais bacana pro Corinthians e pra quem tá querendo essa vaga que o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil. Imagina que seu carro tá esperando o sinal abrir e de repente batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, rapaz, é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, não, né? Nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, seu Bento! Ah, vamos aí! São Paulo! Caramba! Ah, meu Deus! Caramba, hein, Sombra? Tricolor! Rapaz do céu! Ó, Muricy, você tá bom de coração, cara. Parabéns, olha, vou torcer por você, porque, pelo amor de Deus, nervoso que a gente passa. Quando o juiz deu 5 minutos, eu desliguei a televisão. Sim. Vou te perguntar, como é que o cara tomou um gol aos 30 segundos, meu? É, tomou um minuto. Ó, você tá de brincadeira, meu. Mas, ô, Sombra, enfim, passou, motinha. E do jogo, esses vão comentar o que aconteceu ontem. Não passou, cara. Né? Não passava nada. Agora, São Paulo não tem problema de logística. Para, acabou isso. O quê? Graças a Deus, acabou. São Paulo então consegue mudar semifinal da Sul-Americana para o dia 19. Então sim. É o seguinte: tinham mudado o jogo pro São Paulo jogar no dia 19, se sim. passasse e jogar contra o Inter na semana que vem. Sim. A CBF falou, tá tudo ok, tudo beleza e etc e tal. Ok. Então, aí ontem... Falaram com a Conmebol, tá tudo ok. Primeiro jogo, se passar, primeira semifinal dia 19, ó, tá tudo certinho, viu? Aí ontem, 3:30 da manhã, ligaram pro São Paulo e falaram assim, ó, aquilo lá que a gente tinha falado não vai dar não, viu? Vai ser dia 11. Vai ter que jogar dia 12. Aí os negros do São Paulo falaram assim, pô, como assim? Mudou tudo de novo? Mas sabe onde teve origem isso? A Colômbia disse que não joga em data FIFA. Colômbia tinha falado que não jogaria em data FIFA, que é dia 12. Só que eles conseguiram liberação dos jogadores. Mas a CBF é sensacional, né? Aí ligou e falou, ó, aquilo lá que tinha combinado, não vai dar mais. Aí a direção de São Paulo foi ver, não tinha como chegar lá. Não. Teria como chegar desde que mandasse o time que vai disputar no sábado. Aí você ia ter que jogar no domingo. Como? É, vai jogar brasileiro no domingo. Não, e sobre dia 12 tem São Paulo nem Inter, enfrentando né? avião, São Paulo conseguiria chegar. Aí, tem São Paulo e Inter também. Aí foi um rolo danado. O vice do São Paulo desceu a boca na CBF. Uma gritaria do cacete. Paulo. Agora a CBF acaba de dizer, não, olha, aquilo que a gente tinha falado, agora vai valer. Vai. Então o jogo do São Paulo... Você vê como as coisas são organizadas. No futebol sul-americano. Né? Mas é sensacional. Olha, o futebol sul-americano é sensacional. É muita lambança. Então, o primeiro jogo do São Paulo contra o Nacional da Colômbia, o Atlético Nacional, será no dia 19. Certo. O segundo, então, aqui no Morumbi, dia 26. E no dia 12, sim, o São Paulo joga contra o Inter. E a volta, dia 26, aqui no Morumbi. Só pra explicar o que aconteceu na ótica do Nacional, foi o seguinte. Tinha um jogo marcado dia 12. Aí os caras da Colômbia, pra você ver como colombiano é mais coerente até que brasileiro, falaram, gente, é data FIFA, aqui nós não jogamos na data FIFA. Colombianos, hein, não são ingleses, nem alemães, colombianos. Aí os caras falaram, pô, então vamos mudar pro dia 19. Só que aí o Atlético Nacional conseguiu a liberação dos seus jogadores da seleção colombiana e comunicou isso a Conmebol. Ó, não vão ser convocados os jogadores do Atlético Nacional. O que, que eles fizeram? Acabou o jogo ontem contra o César Valeu, 1-0. Pô, tá liberado, vai ter jogo. E aí comunicaram o São Paulo. Uma puta era uma sacanagem, madrugada, porque o jogo terminou ontem, do Nacional, 3 horas olha, da manhã. Olha, é uma piada. Pelo horário de verão. O Aidar mesmo falou agora, pouco, que a CBF ajudou, o clube colombiano também cedeu, né? Porque o clube não poderia colocar algum empecilho. Não, o futebol sul-americano é uma grande piada. É uma grande piada isso, gente. O que é incrível, isso? Incrível, né? Hã? Se por gente de 5 anos de idade, acho que administra melhor. E o Aidar até falou, olha, nossa opção era escalar o time sub-20 para jogar contra o Vitória. Sim. E o jogo contra o Internacional? Como é fazer o remanejamento desse jogo? Eu vou dizer mais. Agora, independente do time sub-20, o São Paulo ontem, que, porra, deu uma bobeira danada, e a meu ver ali foi uma mancada tremenda do Edson Silva no primeiro gol, porque tinha ido um na bola, ele foi, mas não foi, acabou deixando espaço pro Bolanhos, ele que era o cara que deveria marcar naquela jogada. Bom, bobeira geral, vai. O Edson Silva vem sendo um monstro. Muito bem. Jogou uma partida exemplar. E jogou bem. Esse erro coletivo aí do qual ele também fez parte. O São Paulo deu uma grande bobeada e ontem, bicho, tomando aquele gol logo no começo, podia já jogar tudo pro limbo. Mas aí, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o São Paulo fez uma exibição até o fim do primeiro tempo, uma exibição sensacional. Foi uma exibição do jeito que se joga uma Libertadores, desde que você tenha qualidade. Tocando a bola, o outro time ficou meio atordoado também, que não via, virou o jogo. Aí, meu amigo, aí no segundo tempo, logo no começo... Apagão. O Paulo Miranda fez um pênalti digno de zagueiro que é mediano. É, mediano que... Sabe aquele zagueiro que é meio, tipo assim... O Miranda não faz um pênalti daqueles. Só serve que o cara saca a bola. Zagueiro de seleção, por exemplo, zagueiro que é bom, não faz pênalti daqueles. O cara não vai seco naquela bola, não vai. Mas tudo bem, beleza. Aí o outro, o Álvaro vai na linha de fundo. Fez besteira ontem, hein? Ele que tá, aquela coisa, bicho. Vai com a mão erguidona lá. Pênalti, pênalti. E aí, acabou o gás. Acabou. São Paulo tá em frangalhos. É um time tecnicamente bom, mas a tônica desse time é técnica. São jogadores um pouco pesados. O Kaká tem 32, o Ganso não é um jogador leve. O Kardec é um jogador muito, muito voluntarioso. Se ele fosse tipo centroavante, tipo Luiz Fabiano, que só fica lá na frente esperando na boa, tudo bem. Mas o Kardec é o cara que volta toda hora pra marcar lateral, etc. Então, São Paulo tá em frangalhos, cara. O segundo tempo foi um desespero. E ninguém corria. Olha, foi na base da camisa, da raça, da sorte, de São Rogério. E quem corria não sabia o que fazer com a bola. Não teve nem contra-ataque. E o Rogério tá fazendo mesmo jogos de despedida. Despedida, cada jogo. Ontem, meio gol dele, do segundo gol foi dele. Domingo contra o Vitória, não dá pra entrar com o time titular. Não dá. Não dá, porque senão o nego vai ter um treco ali, bicho. Não dá. Domingo é dia de chamar lá Kardec, meu, vai pro banco. Descansa, vai passear. Vitória. Teve um lance, eu não sei se o Sombra vai lembrar. Acho que dá morquinha. Vitória. Não pode poupar, tem que jogar. Que isso, campeonato? Campeonato brasileiro tem que jogar. O Palmeiras já tá salvo, Domingo. Não tem nada salvo. Você viu um lance, mas não tô falando do Palmeiras, tô falando do São Paulo. Você acompanhou só uma coisa. Você viu um lance ontem, no segundo tempo, que o Álvaro Pereira ganhou uma bola do lateral direito, perdida. Ele foi até o fundo, conseguiu ganhar a bola, aí ele cruzou. Os caras que estavam no meio da área e na direita não entraram dentro da área porque não acreditaram e não tinham gás pra ir mais no lance. Não tem gás, não tinha mais. Não tem perna. O Álvaro deu o último pra ganhar a bola, mas não. Olha, muito nego vai falar assim: algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, o preparo físico de São Paulo deve ser uma porcaria, o preparador deve ser ruim, etc. Olha, sinceramente eu não tenho conhecimento científico pra poder dizer se é ou ruim ou não é, você entendeu? Mas a maratona tá acabando com o São Paulo. Agora, do meu ponto de vista de torcedor e leigo, eu acho que o São Paulo é um time de jogadores mais pesados. Não são jogadores propriamente ditos assim, tão jovens, né? Que possam chegar e falar assim, pô, o cara tem gás pra caramba. No São Paulo não tem um Lucas aí de 18, 19 anos de idade que faz correria. Não tem, entendeu? Aqueles que são mais correria e mais leve. Não tem inteligência. É. É. Pra eu não definir. Ia falar isso, mas você definiu. Mas você definiu bem. Oswaldo, ontem. Não dá pra você chegar ontem lá, o time desgastado e falar assim, ó, tira o Kardec, tira o. O Michel Bastos. Coloca o Ademilson, Ademilson e o Oswaldo. E os caras vão resolver. Ferrou, Oswaldo não mesmo vai, ontem. Não vai resolver, fez não aquela vai. Correria toda, chegou lá. É, e aí? É correria, mas. Aí vocês não vão me parabenizar? Pra quê? Por quê? Que acertei, falei muito antes, falei São Paulo já passou, não tem conversa não. Não, Domingo. Falei, não pode assim, me cobrar. Pega a fita, porque vocês não falam agora. Vão pegar o replay, hein, GG? No replay não vale. Isso o Mano também falou, mas. Falei que o Meleca era um lixo. No primeiro jogo, quando o São Paulo fez 3-0. O Emelec não é tão bom, a verdade é essa. Não, eles até têm um toque de bola aí, mano. Eles têm que vir e falar que nós dois acertamos. Não, mas normal. O São Paulo tomou um calor, sobrado, desnecessário. No primeiro gol que levou, tava desatento, principalmente o Álvaro Pereira. Sim. Conseguiu a virada. Faltou talvez um pouco de malícia por ser time brasileiro. O time brasileiro às vezes desacostuma a jogar competição internacional. Fica aquele negócio, ou treme, ou então acha que o jogo já tá ganho. Fala, ganhamos lá, já viramos o jogo aqui, os caras vão tá morto e não morre. Enfim, o brasileiro às vezes é meio tonto nesse sentido. Mas o São Paulo, quando precisou, mostrou que tem um bom goleiro e tem sorte também. Porque duas bolas na trave, meu Deus. O Rogério salvando aí quatro bolas no segundo tempo. Isso é sorte de campeão, velho. Ou não? No quê? Sorte de campeão. Eu sei, mas meu coração tem que ser de campeão. Igual o Atlético Mineiro quando ganhou a Libertadores. Pegou a semifinal, tomou 2-0 fora, chegou em casa, reverteu. Na final você falou, putz, agora já foi. Tomou 2-0 fora de casa, em casa, voltou e reverteu. Mas ficar contando com sorte o tempo todo não tem nada a ver. Ontem eu tava ouvindo alguns comentários. Mas é melhor contar com a sorte do que ter o azar. Mas o seguinte, Sombra, uma coisa que ontem foi falado muito, até em Belo Horizonte. O trabalho que é feito pelo Carlinhos Neves, que era do São Paulo, com o Atlético Mineiro, todo final de jogo. O outro time tá morto, o Atlético Mineiro. É, então. Pau. Não, tudo bem, mas assim. Tem que ter um. Talvez o Galo também tenha jogadores. Tem mais rodízio de jogadores. Não, mais jovens, mais leves. O elenco do São Paulo tem jogadores pesados. O Kaká tem 32, o Michel Bastos tem 32. O Kardec é jovem, mas é um jogador mais pesado. O Ganso é um jogador maior. O Ganso nunca foi velocista. Não, mas o nunca Kardec foi um jogador pra marcar, volta, e se mata. Tá morto. O Kardec, que é um dos mais jovens, se mata em campo. E é um dos caras mais importantes dentro de São Paulo. Já a comparação que eu fiz, o Atlético é impressionante. Agora, o jogo, quanto mais perto do fim, parece que o Atlético mais prevalece fisicamente em cima do outro. Mas agora vamos rezar pra recuperar os jogadores. Olha, nem tudo ontem foi tristeza para os equatorianos, né? Teve tristeza por aqui também. Teve. Ô, placar do Estádio 97 informa... Turu. Na Vila Belmiro, Santos 3, põe, Cruzeiro 3, põe, William. Ó, William. Que pena. Que mais tem os efeitos? Ui, Santos eliminado. No próximo eu vou fazer a trilha com a boca. Deixa comigo, tô melhorando. Bento beatbox, ó. Os caras boicotaram, não quiseram fazer isso. Tinha barulhinho hoje, falou, vai lá, segura no gogó, segura aí no gogó. Valeu. Boicote. Roberto, uma pergunta antes do senhor falar. Você tá rindo do quê? Sensacional. Gê, mas ele fez um gol lá. Eu só quero dizer que o senhor é um canalha, porque é o seguinte, o Santos empatou, eu rio do cara de égua maravilhoso. Rio do cara de égua que fez 3-1. Cara de égua, rio do cara de égua. Mesmo. O São Paulo perdeu o jogo. Cara de cavalo. Rio do cara de cavalo, cara de égua. O São Paulo perdeu o jogo, não tem o placar. O Santos empatou, o São Paulo perdeu de 3-2. O senhor puxa saco de São Paulo, com a vergonha. Eu votei contra. O São Paulo perdeu. Mas enfim, o Peixe ontem, né, tava segurando. Aí o William, né, William. Resolveu uma parada lá, William. É. E agora voltar à realidade, né? Ou seja, sem nada. Pô, esse William aí, ó, melhor que o Ademilson, que o Oswaldo. Melhor, nossa. Ô, seu Benício, é difícil comentar depois daquele jogo de ontem. Sim. É difícil comentar pelo seguinte, que a gente precisa tomar cuidado para não desmerecer e não desvalorizar a vitória do Cruzeiro. Erros, falhas, no Santos, a gente tem aos montes aí para falar, bastante. Mas precisa enaltecer o que o Cruzeiro jogou de bola, como jogou bola. Joga muito, né? Da maneira como jogou, a inteligência com que jogou, em nenhum momento tomando gol, puta, alterou esquema, alterou nervoso. Não... Tomando de três, não perdendo. Domênico, os caras foram numa... Eu tava assistindo o jogo. Começou o jogo num diapasão só, até o final. Até o final. Incrível. Perder, é um time frio. Perderam o jogador importante, nem por isso. Cara, se abalou. Nada. Então, isso é muito importante dizer. Agora, o Santos não saiu ontem. Teve expulso o jogador? Não, perdeu o Dedé. Contusão no joelho e tornozelo. Os dois. Agora, mas o Dedé às vezes espana um pouco. Aquele Bruno Rodrigo é bom. Mas o Dedé tava firmão ali, tava bem, pô. Vinha jogando bem. Foi no começo do jogo, né? Logo no comecinho. É melhor que Palmeiras. Marcelo Oliveira diria assim: deverasmente tivemos que. Agora, o Santos não saiu ontem, né? O Santos sai ontem trazendo um contexto aí de ratificação do que é incompetência da gerência de futebol, da diretoria de futebol e de tudo mais o que queiram. Porque ontem ficou provado. Essa bobagem de que tem que jogar na Vila, porque tem que jogar na Vila, não tem que jogar na Vila porra nenhuma, né? Tinha que aproveitar o momento, tinha que ter mais torcida, tinha que ganhar dinheiro, acabou saindo de uma competição abraçado num jogador que custa 40 milhões, numa zaga que é uma desgraça, né? Sem dinheiro e sem nada. Esse é o resumo da ópera. Pra que priorizar e botar os titulares no jogo contra o Internacional? Se o Santos ganhasse, esse jogo estaria aonde no Campeonato Brasileiro? Aonde? O que teria mudado do Campeonato Brasileiro pro Santos. Verdade. Sendo que tinha prioridade, estava dando prioridade, ou pelo menos dizendo que estava, e seria muito mais interessante e muito mais fácil a Copa do Brasil. Então, para quê? E eu avisei antes, hein? Vamos botar o asa de borboleta, vai quebrar. Quebrou. Quem é esta asa de borboleta? Thiago. Thiago Ribeiro? Quebrou. Eu falei antes. Asa de borboleta. Falei, asa de borboleta, velho. É porque quebra fácil. Você já pegou? Mas quebrou? Agora? Sim, sim. Sim. Não jogou. Eu não vi, tá? Você maltrata borboletas, velho? É, você pega assim de mau jeito. Tá bom, mariposa, vai, pronto. Lembra do Dirceu Borboleta? Por falar em borboletas, a dança das borboletas do Zé Ramalho. É, grande Zé Ramalho. Então, cara, essa incompetência toda resultou na eliminação do Santos ontem. Sem dinheiro, sem Copa do Brasil, sem brasileiro. E agora, vai fazer o quê? Botar molecada contra o Corinthians. Quer dizer, aí vai a molecada de novo, né? Pra quê? Pra jogar pela honra, pra jogar pela dignidade. Pra... Oh, dá licença. Ah, mas na boa, não tinha que pôr a molecada, não. De brincadeira. Meter lá o Leandro Damião, tu botar todos os caras que ganham uma bala lá, tinha que botar os caras pra jogar. É o seguinte. Já ganha muito. Me desculpa interromper, é o seguinte, RG, já que vai entrar moleque nesse jogo aí contra o Corinthians, porque eu, quando joguei, eu maltratei muito o Corinthians. É o seguinte, não teria um espaço, uma oportunidade pro Joshua? Ah, porque o Joshua, pode pôr também. Ele é um garoto que ele tem talento. Não foi pênalti, viu? Não foi pênalti. Pra mim foi. Não foi pênalti, não. Do meu sofá. Você não do daria. Meu sofá com a minha cerveja. Com luneta ou sem luneta? Não, sem luneta. Eu não daria. Depois, lógico, eu tô falando do sofá, porque do sofá você vê 500 vezes. Agora, ele só deu o pênalti porque ele viu a mão do zagueiro no peito do jogador. Mas aquilo não foi isso. Mas sabe por que eu achei pênalti? Só vi um cara fazendo o mesmo comentário que eu acho que... Da maneira que eu vi, eu acho que tá certo. O zagueiro, em momento nenhum... Não importa quem fez primeiro, Sombra, você ou esse cara. Não, Sombra. Em momento nenhum, eu vi no mesmo lance... Da mesma maneira, em momento nenhum o zagueiro tenta a bola. Ele tenta ir no corpo do jogador do Santos, impedindo que o jogador do Santos chegue na bola. Em momento nenhum o zagueiro vai na bola. Ele tenta bloquear o zagueiro... Tirar o cara da jogada, mas e pra mim já é legal, ele tenta, é gol. É que como os dois estão indo e o campo tá molhado, então dá aquela... Pro juiz, deu a sensação então, realmente. Deu a impressão que ele não vai na bola, ele vai no corpo. Eu não tô culpando ele. Eu acho que ele teve a sensação, mas... Muito bem. Mas a maioria dos juízes não dá esse pênalti. Mas velho, coisa, hein? Pra mim, o Santos, acho que dos clubes aí, um dos que tá em pior situação financeira aí, porque a possibilidade de receita tá complicada. Sim, tinha que ter pensado nisso. Meu. Por isso, quando eu falo competência... Tem uma bucha aí do Damião Papagaio. Quando eu falo competência, pega o exemplo do Atlético Mineiro. Olha o que esse... Não vamos discutir aqui Calil? Não vamos discutir se o Levi é bom ou se o Levi é ruim. Mas olha a carta branca que o Levi tem. Olha com que autoridade ele administra esse time, tira os caras que tem que tirar. Mandou o Ronaldinho embora. Não tá nem aí. Esse tem carta branca. Mas você sabe que o Levi, peraí, olha. Entendeu? Tudo bem, mas tá falando agora no bom momento. Alguns meses atrás, RG, eu tava acompanhando um noticiário, o Levi tava até em atrito com o presidente, hein? Na segunda semana dele de Atlético. Tava em atrito com o presidente, tava perigando aí no meio desse trajeto. É que a coisa agora caminhou pra um lado bom. Mas esse atrito não é porque ele cobrava a diretoria que tinha que tomar atitude em relação ao elenco? E aí a diretoria caiu a ficha e tomou? Não sei te dizer propriamente. Esse é o detalhe. Mas sabe o que aconteceu com o Levira? Ele ganhou o grupo RG. Ele chegou nos caras e falou o seguinte: ó, se vocês não forem responsáveis pra eu cortar a concentração e trabalhar com vocês, já era. Ontem ele deu dura no trabalho. Mas não é só ganhar grupo, não. Ele respondeu... Precisa ter um pouco de qualidade. Sim. Mas os caras gostam dele, Sombra. Ele faz o que quer porque os caras gostam dele. Oh, ontem ele deu entrevista do André do jogo. Mas se lá em cima não assinar, velho, não tem essa conversa, não. Olha, vamos aos ouvintes: 3284-7097. Que vem no oferecimento da Esser, não é, Benjamin? Ô, Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Western. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar, Benjinha. 3284-7097. Oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Venha hoje dirigir o seu. BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Ah, conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Vamos aos ouvintes, toca as trombas. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Faça. Agora virou bode. Luxemburgo. Esse negócio de eleição aí, todo mundo tá pedindo recontagem dos votos, né? É. Eu posso pedir recontagem dos gols pra ver se realmente foi 4? Não. Recontagem dos gols. Junta com o banco, mas admitiu a derrota, admitiu, falou assim. Sem problema nenhum. Foi merecida, tá vendo? Jogou, eu fui profissional, jogou, mas empurrou o time pra trás, tá certo? É, empurrou então, pra trás. Então, infelizmente, perdeu por causa de perder. Luxa no Corinthians, né? Com certeza. Se quiser, a gente volta. Hein, mano? Tá foi? Luxa no Corinthians. Fazer um trabalho lá. Não, eu gosto muito do Luxemburgo, velho. Vai, não. Gosto muito do Luxa. Daqui a pouco tem uma história boa aí, Zé. É, do jogo do Flamengo, é bacana. Coisas de rádio, coisas do rádio. Do período. Mas vamos atender o ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Manuel. Ô Manuel, tudo bem? Acho que é Patrício. Tudo bom? Manuel. Opa, consegui, baralho. Conseguiu. Truco, ô Brasil. Manuel do quê? Manuel José Santana Bôscolo. Porra! Bôscolo. Manuel José, velho. Manuel José. E quantos anos você tem? 20. 2.0, Angê. Hoje, 2.0 hoje. Hoje. Hoje é legal? Hoje, Angê. Hoje? Um dia depois da eliminação. Você lembrou isso? Lembrei. Dia depois do Cruzeiro ter ganho. Minha amiga Paloma Santos está feliz. Eu busco os pensamentos para não lembrar disso. Sensacional! É que Gê, você está hoje, apesar de ontem. Que é duro, até impossível. Sofrendo assim. Não, mas é impossível. Você e tem aquela música também, né, do João, música, do João, vai você, do João Bosco, cantar Close do Mar, Festa do Sol. Lindo é fazer todo sonho brilhar. Diz aí. Você toca esse casamento. Será que você tá querendo ir mesmo pra festa, então? Não, vamos pra festa da véia, né? É, pra você continuar assim, não vai ganhar mais, não. Vai lá buscar um convite pra mim com o Zé lá. Vai lá. Vai lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, pega um pra mim e um pro Domênio. Vai lá. É, eu preciso. Ô. Ô, Manuel. Oi. E o bairro aí que você mora? Qual que é? Vila América. Benjinha. É igualzinho, é igual, cara, é igual. Ridículo. É ridículo igual. É, nossa. Só falta o plástico e o barbante pra ser salame, viu? E se acha, né? É, pior acho, é isso. Acho que tá, nossa, sei tudo. Pior nossa. É isso. Meu Deus. Entrou mano. Numa nóia agora que é. Porra. Meu Deus. Ô, velho, e o time, hein? Todo poderoso Corinthians. Ah, Coringão, gente. Mano, Coringão. Falou com um pouco menos de empolgação do que antigamente, mas tá valendo. Negativo, negativo. Acabou seta pra esquerda. Ô, amigão. O Corinthians deve se recuperar. É, você acredita que o Corinthians ainda possa entrar nesse G4 e permanecer ali até o término do Campeonato Brasileiro, cara? Ou você acha que esse Campeonato Brasileiro já foi pro vinagre? Olha, mano, não é impossível. Eu acho assim, que o futebol que o Corinthians tá jogando... Eu acho que é bem provável, mas eu acho que não é possível. Tem uma torcida, a gente tá ali, mesmo número de pontos dos outros adversários, a gente consegue sim. Olha, cara, o problema aí não é a parte matemática da coisa. Matematicamente, o Corinthians, se conseguir todas as vitórias até o término da competição, ele entra no G4 de maneira definitiva. Mas o complicado é o time conseguir ser consistente, o time ser constante no campeonato. Porque o Corinthians ele joga bem em determinadas partidas e contra os times menores aí o Corinthians acaba tropeçando, cedendo alguns pontos que não poderia. Exemplo, contra o Curitiba aí no final de semana passado. Mas, mano, o Corinthians ainda confronta com esses que estão com o mesmo número de pontos dele ou não? Olha, RG, eu vou pegar a tabela completa porque do Corinthians aí, aqui. Sabe por quê? Se não, aí não é que dependa só do Corinthians, né? Aí vai ter que depender dos outros. Não, mas entendeu? É que geralmente, RG, dentro de uma ótica aqui que a gente tenha talvez mais 6 partidas do campeonato, 5 ou 6 agora? 6, né? 6. Mais 6 partidas? 6. É, se o Corinthians ele vencer todas elas, matematicamente, matematicamente o Corinthians ele consegue uma vaga na Libertadores. E se os outros que estão à frente conseguirem então, seis vitórias? É porque é o que eu tô falando, RG, é difícil o time conseguir essas seis vitórias. Se o Corinthians conseguir essas seis vitórias aí de maneira consecutiva, dificilmente esses outros que estão ali acima dele vão conseguir também. Mas por isso que é muito difícil o Corinthians conseguir, é isso que eu tô falando. Daria a ver se tem confronto direto com esses aí. Não, mas independentemente, RG, de não ter o confronto, é muito difícil algum time que seja o Cruzeiro. O Cruzeiro que é o líder. Não vai vencer todas. A 6. Tá certo? Eu tô colocando o Corinthians aí como exemplo. É que talvez o Cruzeiro não precise vencer. Ó, amigão, a tabela do Corinthians, ó. Você ia falar alguma coisa, Sombra? Mota seco pra você, os quatro classificados pra Libertadores. Cruzeiro, o São Paulo, Fluminense, e Inter. Ó. Mas são cinco, né? Pode ser. Não, porque pode ter dois do lado de lá. Assim, dois pode ter mais. Pode ser cinco. Pode ser então cinco. Foi o Atlético Mineiro. Pode não. Pode ser, São Paulo não ganhou. Depende. Só se o São Paulo ganhar, São Paulo não ganhou, não. São quatro. Não, mas aí se o Cruzeiro ganha, aí vai pra mais um pra baixo. Aí eu colocaria o Corinthians. Por isso que eu te falei que pro corintiano é mais interessante torcer pro Cruzeiro. Eu acho difícil pro Corinthians, sabe por quê, mano? Também tem uma história aí, vocês vão ficar desfalcados, né? Mas o jogador. Aliás, nós fizemos a cápsula. Olha, pra mim é 98%. É 100% o Cruzeiro. Tem, lógico. Né? O São Paulo, Libertadores, vamos dizer, vai estar 50%. A Libertadores? Desculpa, mas pra mim futebol é jogado. Que dia que 90% São Paulo. Ô, mano, você tem aí, você que é rápido na sua... Que dia que termina o Campeonato Brasileiro e que dia que termina a Copa do Brasil? Tá cansado. O negócio é o seguinte, a última rodada do Campeonato Brasileiro... É dia? É no domingo, dia 7 do 12. E a Copa do Brasil? Copa do Brasil é daqui duas semanas. Não, mas qual é o último dia? A final, outra quarta. Quarta-feira começa. Então, vamos começa nessa quarta e termina na outra. Ó. Passar aqui de maneira definitiva, ó, Portugal. Uma final, a primeira é quarta-feira que vem, dia 12 do 11. No Horto. E a outra é dia 26 do 11. O seguinte, duas semanas depois. Mano, eu vou te falar uma coisa. E não vai ter torcida, viu, Dodô? Você que gosta disso. Cruzeiro vai fazer o jogo dele só com a torcida do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro só com a torcida E passando aqui o mando, só pra completar a informação, Portugal. O primeiro jogo aqui no dia 12 aí é no Estádio Independência, ali no Horto. E o segundo jogo no dia 26, o último jogo da final, é no Mineirão, às 22 horas, na quarta-feira. Mas é o seguinte, o presidente da Federação Mineira fez um pedido público, inclusive via Twitter, via carta, via tudo. A polícia, o governo do Estado de Minas Gerais, que a federação gostaria que fosse dois jogos com divisão de torcida. Tanto no Horto quanto em BH. Isso ainda vai ter uma reunião. O Calil disse que não é isso que ele tá querendo. Eu duvido ele quer que aconteça. Tecnicamente, que o Atlético saia bem. Agora, outra coisa. Isso pode mudar o Campeonato Brasileiro. Se o Atlético conseguir ganhar do Cruzeiro, dá uma balada grande no Cruzeiro. E aí os negros podem chegar, hein? Mas, amigão. Ô, Manuel, o Corinthians tá tão mal que o Cruzeiro e Galo dominaram a sua participação, cara. Não, não é assim não, velho. Eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui, ó. Ô, amigão. Pai. Se liga, ó. O Corinthians ele tem um jogo agora diante do Santos no domingo, velho. O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Hã? Olhada. Ó, pega leve, velho. A gente sempre ganha. Pega leve, tiozinho, ó. Fala. Podemos ganhar. Fala assim. Não, beleza, vai. Goleada. É clássico. Vai, vamos somar os pontos aqui, ó. Três pontos nesse jogo. Beleza? Vamos fazer essa somatória. Garantidos. Três pontos. Garantidos. O próximo jogo do Corinthians, ele sai pra pegar o Bahia, jogando lá em Salvador. Vixe, lascou. Aí você acha que tropeça. Já era. Mas o tropeço é o quê? É uma derrota ou é empate? Acho que 1-1 é um bom resultado. Não, é o que você acha que vai acontecer. Você acha que vai ser empate esse jogo? Bora mais 1-1 é bom, não. Então, beleza, ó, 4 pontos aí. Vamos lá. Terceiro jogo do Corinthians, o Corinthians sai pra pegar o Goiás. Jogando lá em Goiânia. A gente ganha. Você acha que ganha do Goiás lá? Goiás tá. Acho que ganha. É, o Goiás tá no meio da tabela. Né? Mas ganha. Goiás é o 11º. É, também já. Então, mas beleza. Se ganhar o Corinthians, ele vai a 7. Só jogo pra triplo. É, também acho. Mas vamos na conta do ouvinte aqui. O Corinthians vai pra 7 pontos. O outro jogo é Corinthians e Grêmio jogando aqui na Arena Corinthians. Aí vai depender de como o Grêmio tá, né? Dá pra pôr triplo de novo? Eu acho que ganha também. Eu já acho que aqui é empate. Pelo retrospecto, acho que ganha. Mas pela sua ótica, o Corinthians vai a 10 pontos. É, vamos lá. Depois o Corinthians ele pega o Fluminense. Onde? Jogando no Rio. Rio? Então, tá vendo? Confronto direto também, outro, hein? Isso. Grêmio, Fluminense. É, confronto direto não dá pra segurar aqui. Acho que o empate vai estar de bom tamanho. Então, o Corinthians não perdeu. Até agora o Corinthians não perde mais. É, o Corinthians então ele teria na sua conta ido a 11 pontos. E o último jogo do Corinthians é contra o Criciúma jogando aqui. Esse é perigoso. Esse é perigoso. O que você acha que acontece, amigão? Olha, pra ser sincero, eu acho que o Corinthians ganha, né? Vou ficar na torcida, mas o Corinthians tá meio... Olha, gratuitamente. Tava com 11 pontos, ele vai pra 14. Confuso. 14 pontos, hoje o Corinthians ele tem 54. Tá certo? Ele vai pra 68 pontos. 68. Mano, anota aí, o Corinthians ganha duas, empata três e perde uma. Como é que é? Ganha duas, empata três e perde uma. Então o Corinthians iria 9 pontos aí na sua ótica. Hã? Iria 9 pontos, certo? Ganha duas, empata três. 9 pontos. 9 pontos. O Corinthians, então, na sua matemática, Sombra, ele alcançaria aí 63 pontos. Tá classificando, não? Olha, com 63 pontos, eu acho que já é uma nota aí de time classificado para Libertadores. Porque o Corinthians, ele tem uma trajetória de empatar muito. Então, se não for 9, vai ser 11. Não acho também que perde mais que uma. Entendeu? Ou é 3 vitórias e 2 empates... Ou é 2 vitórias e 3 empates. Deve ficar por aí. E tem um dado porque aí que é os jogadores do Corinthians serão convocados aí pelas outras seleções, né? Tudo bem, mas é assim, que o Corinthians mesmo tem que ele empata pra caramba, mas ele perde muito pouco. Só que só tem o Guerreiro. Só tem um detalhe. Mas não ganha também, esse é o problema. Guerreiro, né, mano? Só tem um detalhe. Essas projeções vocês estão fazendo em cima de um time equilibrado psicologicamente. Aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Você sempre quer fazer a coisa ruim, né? Isso é importante. Isso é importante. Do diabo. Precisa ver como é que está o ambiente do Corinthians psicologicamente. Então você tem informação. Tá ruim, é? Tá ruim? Tá. Eu não acho que esteja não, viu, RG? Técnico já sabe que não vai ficar. Jogadores, alguns já sabem que não vão ficar. Como não? Que jogadores sabem que não vão ficar? Sabe. Ah, o jogador lá no íntimo, o cara sabe quem é que fica e quem não sabe. Quem que fica? Quem sai, mano? A maioria dos jogadores, ó, pega aí, ó, elenco titular. Cássio vai permanecer porque tem contrato, renovou recentemente. Fagner possivelmente vai ficar, se não ficar também vai embora. Tchau. Agora você pega ali, ó, o Gil é um zagueiro aí que ele já tá aí em processo de renovação, se não me engano, acho que renovou o contrato até hoje. É, ou então tá muito próximo de renovar. Não renovou já? Não, tá negociando agora. Quem? O Gil? Hoje? O Gil, se eu não me engano, renovou hoje. Chegou uma proposta da Europa. Então, mas o próprio Gil aí, ele tá em conversação com o Corinthians e já tá adiantado. Tanto é que ele usou até o frio europeu como empecilho pra tá voltando. Com relação aí ao Anderson Martins... Mas esse frio sai caro. Não, mas é o melhor zagueiro em atividade do Brasil, velho. Está na América do Sul. Sinceramente, sem querer polemizar, mas tenha como regra esse jogo contra o Santos. Eu acho que vai ser o grande termômetro do Corinthians. Mas eu acho que esse jogo, RG, é totalmente favorável ao Corinthians. Primeiro pelo retrospecto. Mas por isso mesmo que eu estou falando. Esse jogo, na teoria, deveria ser totalmente favorável. Mas eu acho que será. Eu acho que será, então, e vou falar por quê. Vamos Corinthians, ver na prática. O Corinthians em clássicos ele tem se dado bem. Tá certo? Mesmo não jogando mal contra outros times aí, em clássicos ele tem se dado bem. O Santos é um time que foi eliminado pelo Cruzeiro aí na Copa do Brasil e vai chegar em frangalhos aí diante do Corinthians. Mas eu tô concordando. Abalado. Vai chegar com o psicológico lá embaixo, velho. Não é abalado, mas já não tem. O Santos ele não tem mais ambição no Campeonato Brasileiro. Nossa, então, São Paulo e Santos vão jogar lá em Cuiabá, velho. Por isso que vão botar a molecada pra ver se dá uma acendida no... Entendeu? É. Agora, eu acho que o Corinthians vai... Pro Corinthians, esse jogo é que vai ser... determinante. Aguardemos. Manuel, anota aí e pode depois me cobrar. Não sei como você vai cobrar, mas depois você cobra. Corinthians vai fazer de 63 a 65 pontos. Tá bom. Vai ficar nessa área aí. Não sei não também se com essa pontuação se pega Libertadores, porque querendo ou não, com o Atlético ganhando e o São Paulo ganhando, vai abrir mais duas vagas, dizemos. Obrigado aí pelo time. Acho que o São Paulo deve fazer mais uns 8. Não, tem que torcer, amigo, entre aspas aqui, pro São Paulo talvez aí não pegar a vaga. A vaga aqui no G4. O São Paulo ia ser uma boa se ele ganhasse a Sul-Americana. Porque aí o São Paulo pegaria a vaga da repescagem, aquela vaga lá da pré-Libertadores. E ainda continuo falando. Olha, é mais negócio que o Cruzeiro seja campeão, mano, que o Atlético. Se o São Paulo mas eu acho que o São Paulo tá garantido. Se o São Paulo fizer uma campanha mediana, ou seja, ganhar 2, empatar 2 e perder 2, médio, certo? Aham. Uhum. Bem médio, bem 50% aí. Menos de 50%, aliás, né? Sim. Iria pra 67, né? 59 são 6, 7, 8. 8 com 59, 67. Iria pra 67. Iria do Figueirense. Mediano já é mais do que a pontuação que o Corinthians teria atingido aí na média que a gente menos que aqui. É, ficar menos de 50% já iria para uma, acho que uma pontuação que pode dar um... Entendeu? É que tem muito clube com 54, cara. É, tá. E o Inter com 56, é embaçado. Manuel, um abraço para você, tudo de bom. Vamos fazer uma pergunta só. Fala aí, meu. Só uma pergunta rápida. Essa história do cachorro que invadiu a arena e o Corinthians ser multado é verdade ou é só uma suposição? Não, cogitou-se a hipótese, tanto é que o árbitro colocou isso na súmula. Mas pelo menos até agora o STJD não se manifestou. E inclusive um deles ali, de maneira informal, ele teria dito que isso daí não é motivo aí para que o Corinthians seja julgado. Mas do STJD eu não espero nada. O que eu fiquei sabendo é que os caras têm que castrar o cachorro. Um esporte lá na arena, um cachorro invadiu o campo também. Verdade. Acho que esse mesmo cachorro, acho que é Cabral o nome dele, né? É, o Cabral. Ele invadiu, a torcida aplaudiu, o cara foi, tirou e... Não deu nada, não teve recuperação. Ah, então é um cachorro beijoqueiro? Já. Esse cachorro, RG, é o cachorro de uma mulher que ela mora ali na região ali próxima do estádio. Sim. E o cachorro, depois aí desse episódio que ele foi resgatado ali, o torcedor colocou ele na arquibancada, ele fugiu do estádio e ele foi encontrado numa Coab 2. Ah, é? Aí o morador da Coab 2 aí levou o cachorro lá até a casa da mulher, porque ela tava fazendo até um apelo nas redes sociais, porque os outros animais dela estavam tristes, cara, é verdade. Mas esse cachorro já invadiu o campo duas vezes? Eu não sei se foi esse, mas num outro episódio do... Eu acho que não. Mas não era ele não, viu, amigão? Se eu não me engano, era um todo escuro, era um preto, um cachorro preto. Mas vou te falar um negócio. Era meio marrom, o cachorro, meio bege. Por enquanto. Por enquanto. Então é reincidente. Esse daí não, esse aí é meio zebrado. Esse cachorro, beleza. Tem que fazer o Pronatec, ou minha casa, minha vida. Esse cachorro... Mas continuar invadindo, se ele fizer o Pronatec, esse cachorro vai ter... O Pronatec é do Alckmin, ele pode fazer o ED, ele pode fazer... Não, ele pode fazer qualquer plano de governo, tá bom pra ele fazer. Ele precisa mudar a vida dele, esse cachorro. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Dois cachorros já entraram, ainda tá no âmbito da brincadeira, tá? Se entrar mais um terceiro cachorro, você pode apostar. Corinthians é expulso do Brasil. Você pode apostar que vai ter pegado. O apelido vai ser Dog Arena? Não, mas é. Esse cachorro ali foi achincalhado pela mídia. É ridículo o que a mídia fez com esse cachorro. Ah, Dog Arena! É ridículo. Vai. Cachorro o quê? Não, vocês estão pregando, daqui a pouco vão fazer aqui, igual lá e fizeram sorte. Tá ligado, Sombra? Que pegaram os cachorros na rua e mataram todos, mano. É mesmo, fizeram isso? Fizeram o quê? É mesmo? Em sorte? Põe na internet pra você ver. Sabe lá quando teve jogos de inverno? Tem uns caras com a índole do RG lá. É, velho. Ah, nunca confie num russo. RG não gosta de cachorro? Vai começar. Já viu? O RG não gosta de cachorro, é russo e comunista. É russo, é o bigodão dele de russo. É o Manuel, Stalin do Stalin. Um abraço, tchau, Manuel. Tchau, valeu, obrigado. Valeu, irmão, um abraço. Tchau, vai, Manuel, vem, Manuel. Americano, ia pro baile dançar todo fim de semana. É, olha aí, foi o Manuel, veio o Manuel. Portuguesada presente no estádio 97. Este é bom para cheiro. Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E ó, também tem o Peugeot 208. Esse vem com central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão Active Pack pode ser sua com parcelas de R$ 595 ao mês. E mais, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Incrível, não é? Ligue agora mesmo para o seguinte número. Anota aí o número para você marcar um test drive. 4063-1489. 4063-1489. Respeite os limites de velocidade, viu, mano? Seu apressadinho. Ô, Sombra. Eu tô vendo uma informação aqui que tá no site do Terra, cara. O título é o seguinte, cara. Tá aqui, ó. Pressão funciona e São Paulo muda a data da semifinal pro dia 19. Sim. O São Paulo tava alegando lá que tava cansado, etc e tal. E conseguiram aí no grito mudar a semifinal. Mas o problema não foi a questão do cansaço. O voo não tinha logística. O São Paulo ia jogar do mesmo jeito na semana que vem. Tinha logística. Mas isso já foi revertido. Foi revertido. Mas não é isso. É que se quisesse jogar na quarta... A CBF concordou inicialmente que ia ser dia 19. Aí ligaram de madrugada, não é mais dia 19, aquilo que combinamos não é mais, é dia 12. Aí foram ver voo pra chegar lá, não tinha como, nem pra fretar. Nem fretado? Não tinha. Nem fretado. Só se fossem no sábado, aí você vai jogar como? Tem jogo domingo, vai mandar o time no sábado? E foi uma confusão. Dois elencos. Hã? Não, mas dois o São Paulo tava cogitando mandar o sub-20. Hoje em dia tá difícil de você ter um 1-11 que seja razoável. Você quer manter dois? Mano, mas se não tivesse jeito, até o presidente Aidar falou que tava cogitando levar o sub-20 pra vai de ônibus. Vitória. Foi uma confusão, claro. Foi uma confusão de Comebol. Você dá jeito pra tudo, né? Nossa. Da Colômbia e todas essas porcarias aí. Palhaçada. É muito mal organizado mesmo, né? É brincadeira, hein? Esse é o Estádio 97 da Energia. Falar ainda em São Paulo. São Paulo tá tentando aí a liberação do Álvaro Pereira da seleção uruguaia, não é não? E ele já disse que ele se manifestou lá, perguntaram e tal, e ele pediu para liberarem ele. Tá procurando o delivery? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo, deu fome? Dá um hello. Vou mostrar um áudio aqui para vocês. Tá sendo muito comentado na internet. De um narrador. Luiz Penido. É Luiz Penido da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Oh, grande Penido. Você conhece? É teu amigo, velho? É, mas já é antigão. Ele era locutor, esse cara, pra explicar pras pessoas. Ele era locutor na Super Rádio Tupi do Rio. Aí o Araújo. Luiz Carlos. Não, ele saiu pra substituir o Luiz Carlos Araújo. Ele é flamenguista roxo? É. Mas é gente fina. Gente boa. Aí, saiu o gol do Flamengo. Foi 1-0, saiu o gol do Flamengo. Eu comemorei perto do campo. Falei, porra, conseguimos o baralho. Mas olha, eu comemorei pra cachete, o porra. O cara, ele falou o gol da classificação e etc e tal. E a torcida do Galo falando, eu acredito. E ele falou, e eu grito aqui, eu duvido. Vamos ouvir, vamos ouvir. Cadê o áudio? Solta o Penido aí. Peraí, vamos soltar o Penido. Penido, cadê tá você, vergonha, Penido? Tá escondido. Ah, eu fechei o canal. Agora vai. Vamos lá. Brotou pela dominada, vem caminhando, soltou. Nixon penetra, vem mandando pra canteiro, dominou, entrou na área. Everton aponta, atira, guardou! É finalista! É classificado, o Flamengo abre o placar do Mineirão, 34 do primeiro tempo, jogada santa, jogada abençoada, lançado na canhota, Everton invadiu, penetrou na saída do goleiro, bate com aquela classe que Deus lhe deu, com categoria, com precisão cirúrgica, a galera do Galo começa a cantar, eu acredito, e eu afirmo daqui, eu duvido, o Mengão vai pra final, galera, agora só se o Atlético fizer 4, é ruim, não vai fazer mesmo, isso é Flamengo, deixou chegar, Mengão queridão, rala, rala, rala, rala, galo, aqui no Mineirão, a galera do Mengão. Tá bom pra vocês? Olha, bem mais? Feito. Bem feito. Só um minuto. Bem feito. Só um minuto. Bem feito. Porque não pode se narrar com coração. Narrador de futebol tem que narrar o que tá acontecendo e não torcer. Bem feito. Mas é pra torcida do Rio. Bem feito. Mas nem pra torcida do Rio, Motinha. Hoje pra internet, velho. Você corre o risco de passar essa vergonha que ele tá passando hoje aí. Não, e fora esse, ô Domenico, lembra do Pedro Ernesto quando ele veio aqui no Morumbi e falou o Inter pisa na camisa do São Paulo, não sei o quê. Isso é bobagem. Hoje com a internet, o pessoal tem que tomar um certo cuidado, gente. Agora não vem mais aqui. Mas tem o quarto gol do Atlético, Sombra? Ah, tem, mas eu vi fora do ar o quarto gol. Mas o quê? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada. Não, tipo, não falei nada. Mas você tem... Portugal, o erro no rádio, se você falar que você errou, é pior. Também acho. No rádio, nas redes sociais, você tem que ter discernimento hoje em dia. Prado. Que... Como é que é o nome dele? Vê lá se eu postei alguma coisa, o Santos ganhando de 3-1. Não, não vê pode. Vê se eu vou correr esse risco, esse pagar mico. Como é que é o nome daquele Prado? Pô. Lá ele falou, né? É. Nem a pau que Renato o... Maurício Prado. Nem a pau que o Galo vai fazer 4. Olha. E o Jornal Extra ele do Rio? Ele apagou o Twitter dele. O Jornal Extra do Rio levou o Nunes, lembra do Nunes? Pra comer um frango assado. Bateu uma foto de um frango, colocou o símbolo do Atlético ontem na capa. Hoje, cardápio de hoje. Frango, a moda do freguês. E agora, pega o jornal e faz o quê? Todas as vezes. Produção, o que aconteceu lá na estação Cantagalo? No Rio? No Rio, pra quem não sabe, tem uma estação Cantagalo. Chama Cantagalo. Os caras estão descendo antes. Não estão descendo antes. Estão descendo antes. Cara, na boa, na boa. Eu não vou criticar, não, velho. Porque, ó, isso daí, Sombra, é legal pro futebol, cara. É legal pro futebol. Legal, a partir do momento que você tem aquele cara lá que é mó sisudo, aquele cara serião, o futebol já tá chato também. Não, mas é que tá. O futebol já tá chato. Ô, mano. Mas tudo bem, olha aqui, ó. Ele é narrador de futebol. Ele não é torcedor e narrador. Depende, independe. Por exemplo, depende de nada, não. A minha opinião é que independe. Eu acho que o futebol tá chato pra cacete. A partir do momento que você tem programas e narradores que são sisudos ou aqueles caras muito sérios, tudo bem, há quem goste. É uma linha. Eu acho que esse tipo de... Ele não precisa ser sisudo, ele não precisa narrar. Não precisa torcer, aliás. Mas, gente, ele tá narrando aí pro público do Rio de Janeiro, por mais que hoje com a internet o cara chegue lá, talvez aí nos ouvidos dos mineiros e os caras comecem a sacanear, corre-se esse risco. Mas, por exemplo, um jornal. Você pega aí um jornal que às vezes tira barato, que nem o Olé, você pega muitas vezes lá aquele... O próprio o Extra Lance, do Bill, enfim, o Extra, são jornais característicos aí pelo humor. A partir do momento que o cara vai fazer lá, o Flamengo fez uma vantagem 2-0, aí coloca lá, prato do dia lá, põe lá um galo assado, tá certo, gente. Pô, vocês também pegam no pé por causa de tudo, é muita patrulha. Pô, eu acho que isso daí valoriza ainda mais. Por mais que o cara às vezes fica puto do outro lado, o Corinthians perde um título, vai, uma dessa, Corinthians e Flamengo. O Flamengo vai lá e ganha do Corinthians, aí os caras colocam alguma coisa aí, entre aspas, pejorativa ao Corinthians. Não uma ofensa, mas uma provocação. Essa provocação que a gente faz aqui também, igual no estádio 97. Eu concordo com você. Acho que é válido. Só que eu acho que tem que aguentar o empuxo depois. Ah, mas por exemplo, quem falou que não aguentou? Você tem que pegar e tirar um barato como desse locutor aí, vai ficar pra posteridade. Então, ele pode adotar essa linha, mas vai aguentar o empuxo depois. Ele arca com o preço. Ele arca, eu também acho. Uma coisa é ele brincar depois que acabou o jogo e eliminou o time. Você já imaginou o Twitter dele? Não tem problema nenhum. Agora, por isso que eu repito. A outra é o cara bancar antes de acabar o jogo. Então, por isso que eu vou repetir. Se ele pagou preço, bem feito. Chupa, mané. Tem que escutar chupa. Chupa mesmo. O Vitor, o goleiro, ele tava entrando em campo, um torcedor deu um bilhete pra ele, ele não leu o bilhete, deu pro cara da comissão técnica, depois ele foi ler o bilhete, né? E aí? No bilhete tava escrito, Vitor, eu acredito, nos ajude, fé em Nossa Senhora, 4-1 pro Galo. E você viu a defesa que ele fez quando o jogo já tava 4-1? O cara, acho que o Canteiros ou aquele paraguaio, entrou na meia-lua, deu uma porrada, ele foi e buscou. Era 4-2, o Flamengo poderia ter. É verdade. Muito bem, você está vendo o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Bozano, mano. Opa! Vamos falar da Bozano? É, isso aí, mano. Ô, valeu, hein, ter mandado o kit lá. Tamo junto, bacana, RG. É nóis. Você sair bem barbeado pela Vila Madalena, passando o rodo geral. É. Como assim? É, mano, a RG tá numa fase, aí ele sai atravessando. Apelido é comendador, né? O RG, ele só sai sombrado. Chamado de short. O comum gatão. É, o RG sai de short, sem camisa e com uma tarrafa, velho. É mesmo, RG? O RG sai com uma tarrafa e joga, mano. Velho. Dou maior força pra você, aí você vem e me derruba do barco. Derruba? Tô falando que você é o pegador da Vila Madalena. Desse jeito? Precisa falar, bigode mano. Bigode do Zé Alfredo. Contar, né? Esquema é surfista, RG, com a tarrafa no ombro, assim, ó. Desse só pra jogar jeito? Em cima da mulherada. Opa, é assim mesmo. Tem que pescar mesmo, RG. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame. Quando a gente joga com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, RG. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Boa. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai agora dar uma checada aí no seu sovaco, velho. Você não vai estar com aquele cheiro lá de corpo exumado, velho. Meu Deus do céu, que nojo, hein? Vai estar cheirosinho, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Tem torcida Peugeot. Palmeirense que liga, Isaac. Quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Ganha vaga pra ver Palmeiras e Galo. O Galo. O Galo, hein? Sábado, 7:30 da noite, em Pacaembu. Em Porcoembu. Não é? O periquito não vai comer o galo? Eu quero dizer o seguinte, Domingo. Que sim, Domingo, o gato, o galo vem com o time C aqui pro Pacaembu. Sei, galo aí, vai poupar todo mundo, o galo não vai vir com ninguém pro Pacaembu. E até falando sobre isso, o Palmeiras tá tentando aí marcar o jogo aí, que seja contra o Sport, pra inauguração da arena, né? E adiantar o jogo aí, teria que fazer uma manobra aí pra poder estrear na próxima quarta-feira, né, Dodô? É, vamos ver. Se não der também, não tem problema. Bom, vamos lá, mais ouvintes no ar. Oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento do Grupo S, um nome construído com história. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Falando em Palmeiras e o hino do Palmeiras, né? O jogador Leandro aí, parece que a contusão dele aumentou e só volta jogando o ano que vem. Que sorte, hein, Domênio? Que reforço! Não, sorte. Não. Sorte. Você, se machuca o Paulo Miranda, você comemora, o Domênio, quando normal, para ficar feliz? Mas normal, é normal. Acontece, você me enquete no pique, mas quem foi melhor? Nem Leandrinho ou Michael Leite? O pique, rápido. Nem enquete, Leandrinho ou Michael Leite? É. Leandrinho. Melhor? São Oswaldo ou Ademilson? Oswaldo ou Ademilson? O pique. Puta, rapaz, ah, vai pro inferno. Não, Oswaldo. Oswaldo, porque eu acho ele até um pouco mais voluntarioso. RG, Damião ou Edu da Cena? Nenhum dos dois. Caramba, tem que escolher, tem que escolher. Todo mundo escolheu. Você escolhe um, RG. Escolhe um aí. Vai. Nenhum dos dois. Mano, já escolheu, Romero. Tem que escolher, RG. Pô, você podia mandar o Edu Dracena lá pro São Paulo. Precisa de um zagueiro. Você quer? É, pô, Amanda. Vou buscar amanhã. Fica tranquilo. RG, vendo o Bruno Vini, não? O São Paulo precisa de nego com um aspecto de liderança. Vocês já tiveram o exemplo do Lúcio. Vocês querem, tudo bem. Mas tá ruim assim o Dracena? Tudo bem. Não, pera. O Lúcio é muito melhor. Vocês estão loucos. Ele é ruim porque quem joga do lado dele é Bruno OVNI. O garoto que tem a cabeça, o pé mais curto que o outro. É ruim demais, o Bruno Vini. Alô? Cometa essa injustiça. Ele é muito ruim. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH? Acho que não. TH. Thiago do quê? Thiago Della Gomes. Quantos anos você tem? 32. RG 3.2 hoje. E não adianta você ficar discutindo comigo. Por quê? Porque o Thiago provas pra você. Mas é sensacional. Corta pra mim, meu amigo. Vai vendo o que ele tá fazendo aí. Muito bom. Você salvou a hora, RG. Com exclusiva aí, dá trabalho pra fazer. 4,20 a gasolina? É, rapaz. Vai pra isso aí. Mas não tem problema, a gente vai conseguir uma dorba pra você pagar menos a sua gasolina. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo aí que a sua gasolina, como eu prometi no governo, tá tudo sob controle, meu lindo. Meu lindo, tá tudo sob controle, meu lindo. Não reclama agora, hein? Não vem falar coisa que você não sabe. Não reclama. Alô? Oi. Ô, Thiago. Oi. Qual que é o bairro aí, hein? Aqui é... O Benjamin tá aí hoje ou não? Aqui o Benjinha, o Benjinha. Ele tá aí? É. Aqui é Vila Mascote. Ó, Benjinha, Vila Mascote. Onde mora o cachorro? Vila Mascote? É, tá certo. Onde mora o Cabral? É, produção! Oi. Aí faz que não entende, faz que não entendeu o bairro. Pera, gente, pera! Vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, mas tá falando em cima. Pera, ô, velhinho, perto do aeroporto. É ridículo, é ridículo. Quando eu morava lá, tem aquela. Quando eu morava lá, idiota. É idiota, velho. E qual que é o time aí, brother? Sobe o hino aí, Dodô, é Palmeiras. Ah, aqui. Perdão. Chielkatsu. Eu que sou palmeirense, vai ter desmanche no Verdão. Coloquei os jogadores, estão saindo, Palmeiras tá mal, da tua véia. A minha manchete é desmanche. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97, Thiago? Vou sim. Então tá bem, como é que fala? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aí, garoto, sensacional. Boa. Tem que estar aqui 6 horas da tarde na Avenida Paulista, 1439 no sábado, hein? Mais conhecido como jogo 18, balada. 18 não, horas. Mas não é balada, não. É pré-balada. Pré-balada. Canta, é o esquenta, é o esquenta. É o esquenta pro Hopi Hari. Esquenta. Sai do jogo e vai pro Hopi Hari. Lógico. Lógico, não tem dúvida. Né? Festa da Bela. Oi, como é que é? Qual que é o número aí? 1439. Mais conhecido como 1439. Aliás, o Avenida avião, Paulista. Vamos lembrar todo dia. Para. O avião. Quando que é? Dia 26 de fevereiro. Dia 26 de fevereiro. O rapaz lá, o preveu lá. Pelo menos é... Previu. Previu. Pelo menos é depois do carnaval. É nada, o carnaval... Não, é agora, RG. Fevereiro, tonto. 26 de novembro, agora esse mês. Agora? Já é agora? Esse mês. Daqui a 20 dias. Vou botar uma barraca lá em cima, eu quero ver se o avião vai cair mesmo. É daqui a exatos 20 dias. É, velho. Tem certeza? Ele falou, né? O carnaval vai chegar, porque tem ala lá no Vila Maria. Eu vou montar a barraca lá em cima. Quero ver se o avião vai cair mesmo. Eu duvido que você vai pra lá. Eu fico. No horário que ele falou? Ué? Eu duvido você ir pra lá, na hora. Eu fico. O Sombra queria pagar 50 pontos pra RG. O Sombra queria apostar. Eu não vou apostar. Porque eu quero mais que você ganhe, Mota. Porque eu não gostaria que um avião caísse aqui também e matasse 500 mil negros. Se eu ganhar, aí, não vou poder te pagar. Ah, você não tem nada pra perder mesmo. Não, se eu ganhar, você não vai pagar. Não vou pagar, vou estar morto se o avião cair. Não. E esse avião do Palmeiras, cai ou não cai, pô? Ei, ei, ei. Não vai cair, não, tá louco? Cai porra nenhuma, rapaz, tá louco? Ô, meu velho, e aí? Você tá confiante aí nessa reta final de brasileiro? Então, Dodô, eu acho que eu só vou estar confiante na hora que se o Palmeiras ganhar sábado. Aí eu vou ficar confiante. É, porque dependendo da rodada, rapaz, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Pode ir do céu pro inferno de novo, né? Porque eu sei que legal, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui e abrir a tabela. Mas é um jogo falar com propriedade. Um jogo que não é tão difícil pro Palmeiras, né? Qual que não é difícil? Não é, não. Ah, os caras jogaram, deram a vida agora nesse jogo. O Mineiro com o Atlético não vai vir ninguém. O Levi vai perguntar, só joga quem quer. É o Atlético Mineiro, como não é? Mas os caras estão mortos. Vai nessa de morto. Os caras deram a vida pra conseguir a classificação. Esses jogos, assim, são super perigosos. Porque o banco quer mostrar serviço. Porque não, fica um clima tão legal na equipe que os caras jogam leve, jogam mais descontraído. Mesmo tem obrigação? Fica um astral muito bom, cara. Fica um astral tão legal. O Atlético entra, vamos lá, né? É que a torcida fala, olha aqui, ó. Tá na final, quem deixa importa. Eu falar pra você aqui o seguinte, Thiago. Vai. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro, já é o primeiro jogo da rodada. São três jogos aqui, dois jogos começam no mesmo horário. E o outro jogo que... 7:30, Palmeiras. Isso, e o Curitiba e Fluminense também no 7:30. Curitiba e Fluminense joga lá. Então, esse jogo é o seguinte, é aquela coisa, né? Rodada complicada. Botafogo pega o Atlético do Paraná em casa, às 9 da noite. Agora Curitiba e Fluminense é bom pra vocês. Então, acho que o Fluminense ganha. O Fluminense tem que arrancar ponto do Curitiba, não deixar fazer três, porque é melhor Palmeiras, né? Acho que consegue. E mais pode acontecer? O Botafogo pega o Atlético do Paraná em casa, o Botafogo é capaz de ganhar esse jogo, hein? Aqui, ó, Chapecoense e Figueirense era bom empate. Figueirense e Chapecoense, que tem 36 pontos, é o melhor aqui era empate. O Criciúma perder do Cruzeiro em casa. E o Goiás ganhar do Bahia. Que eu acho difícil que o Goiás ganhe do Bahia, viu? Acho difícil. Porque o Goiás tá em casa. O Goiás já tá com 41, o Goiás tá mais tranquilo que o Bahia, né? Uhum. Então, sei lá. Mas é uma rodada que nós podemos ir do céu pro inferno, hein? Caramba, desse jeito? Ah, lógico, porque, ó, o Palmeiras tem 5 pontos de vantagem com relação a quem cai, né, Sombra? Certo. Se o Palmeiras perde esse jogo pro Atlético, e aí vamos supor aqui, ó, porque tem time que joga em casa. Curitiba joga em casa, ele pode ganhar do Fluminense. O Vitória joga em casa. Aí ele ganhando, ele vai pra 37 pontos o Curitiba. Aí o Palmeiras fica com 39. Botafogo ganhando do Atlético, ele vai pra 36 pontos. Certo. Aí depois temos Sport e Flamengo. O Sport tá ali em 40. Aí não muda muito. Não muda muito. Vitória e São Paulo, ele não pode ganhar do São Paulo, Vitória? Porra. Joga em casa. Claro. Se o Vitória ganhar, o Vitória vai pra 37 também. E aí fica um Deus nos acuda. Aí, ó, aí temos aqui Figueirense e Chapecoense. Um dos dois, se ganhar, se não der um empate, vai pra 39 junto com o Palmeiras. E o outro fica com 36. E fica ali perto também. E o Cruzeiro que eu duvido que ganhe aqui. Mas vamos supor, vai. Que o Bahia vença o Goiás, o Bahia vai a 34. Então, assim, o Palmeiras fica estacionado e todo mundo sobe. Aí o Palmeiras pega o São Paulo depois, um clássico, precisando ganhar de todo jeito. É, o empate não é de todo mal. Contra o Atlético? É. A vitória é melhor, né? Sim, lógico que é melhor, né, Domingo? Mas é assim. Dependendo da circunstância. Não é de todo mal, porque você ainda fica aí, pelo menos aí uns 3 pontos acima de uns, 4 de outros. O Sombra disse esse outro lado que o Atlético vem muito relaxado, outra coisa. Mas o próprio jogador do Atlético, mesmo que é reserva, que deva jogar contra o Palmeiras, ele não vai querer ficar de fora do jogo contra o Cruzeiro. Na hora da dividida mais dura, de pôr o pé na bola, o Atlético não vai até o fim. O jogo da história do Atlético Mineiro, gente, é contra o Cruzeiro. Esse jogo, final da Copa do Brasil, Atlético Cruzeiro, é o mais importante da história dos dois clubes, um contra o outro. E olha, o clássico, eles não vão. O Thiago, mas é aí que tá. O Palmeiras pegou a Copa do Brasil, pegou o Atlético Mineiro nas oitavas. Atlético, e o Palmeiras perdeu o jogo de 1-0 lá. E depois perdeu de 2-0 aqui. Entendeu? O time do Palmeiras melhorou, né? Não, tudo bem. É ridículo demais, né? Melhorou. Tudo bem, melhorou. Mas o Palmeiras no primeiro turno perdeu pro Atlético também, 2-1 lá. Mas completo, o Atlético é bem melhor que o Palmeiras. O Palmeiras e aquele 2-1 lá, ô Portuga, era o time que tava completo. Sim, o Atlético Tardelli, o cacete. O Atlético completo é infinitamente melhor que o Palmeiras. Então assim, o Palmeiras, 3 jogos com o Atlético Mineiro, perdeu os 3, hein? Sim. Só ganhar um jogo aí do Atlético Mineiro, senão também não dá, né? com a perda do Atlético não dá, né? O que você acha? Eu acho que vai ser 2-1 pro Palmeiras sábado. Deus te ouça. Eu acho que se o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro, aí começa a coisa a clarear bem. Em seguida já pega o São Paulo, né? Não, mas aí o São Paulo é clássico e o empate de repente fica bom lá. E outra coisa, precisa ver que São Paulo vocês vão pegar. São Paulo tá num contexto também, minha gente. Mas São Paulo não vai querer perder pro Palmeiras, né, Portugal? É clássico. Se ele tiver no meio de uma decisão pra chegar pro Atlético Mineiro, duvido que o São Paulo ponha time em reserva. Duvido. Não, reserva não, mas algumas figuras. O Palmeiras não põe. São Paulo não pode apostar tudo na Sul-Americana. Não põe. Porque é mais garantido você classificar ainda pelo Campeonato Brasileiro, lógico. E outra, Sombral, agora é o momento, velho, do ser humano, já que o ser humano é movido por desafios, velho. Agora é o momento. Acho que é movido a dinheiro. Desafio. Não, por desafios também. Por desafios também. Agora, Sombra. Um pouco é a hora do cara correr, igual aquela maratonista lá que ela chegou torta, sabe? Palmeiras? Todos os jogadores. Todos é o último esforço. Eu também tô com mano. É aquele sprint. Aquele esforço que vai valer o ano. Isso. É o sprint final, Domênico. Tanto pra não cair, pra pegar G4, pra ser campeão, pra qualquer coisa, velho. O jogador tem que colocar na cabeça agora, o ano tá acabando. Por mais que ele esteja cansado, todo mundo tá cansado. Você não tá cansado? Você não quer uns dias pra tirar de férias aí no final do ano, comer um peru, um panetone, etc e tal? Aí que tá, velho. O jogador também tá, mas aí que tá. O cara tem a chance, Domênico Gato, de conseguir uma dessa, São Paulo. Pegar uma vaga aí da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas tem a chance ainda de talvez se despedir do Rogério Ceni com título. É que o jogador, um tá cagando pro outro, o cara não tá nem aí. Hoje, infelizmente, é essa a realidade do futebol brasileiro. Palavra feia. É, mas é verdade. Mas tá mesmo. Os caras não estão nem aí pra nada, mas... É. Ia ser legal, por exemplo, o Kaká, que tem talvez aí uma simpatia pelo São Paulo, pra não dizer que ele é São Paulino mesmo, porque eu não sei se... Ele é São Paulino. Ele é assim. Então, o Kaká, que tem uma simpatia, é um cara que já tem um vínculo muito forte pro São Paulo. Ele é mesmo, né? Ele deve ser muito amigo do Rogério Ceni. Seria legal, por exemplo, aí dar esse presente pro Rogério na parada dele. Lógico. O Luiz Fabiano idem. É. Tá certo? Agora tem outros jogadores que estão chegando agora, os caras não estão nem aí pra nada, o negócio do cara é comprar carro importado, o cara não tá nem aí. Sabe, se o Rogério vai parar ou não vai parar, pra ele tanto faz como tanto fez. Mas esse cara, Domênico, ele deveria ter talvez um pouco mais de emoção e paixão no que ele faz, velho. Eu vejo um monte de jogador, não, porque eu tô cansado, não, porque eu jogo muito. Esse mesmo desgraçado, se ele estivesse jogando na Série C e o cara falar, Sombral, ó, São Paulo tá de olho em você, você vai ter que correr todo dia 12 km dentro de campo, o cara correria. Opa. Então, olha, o ser humano, quando ele quer, ele faz, velho. O ser humano é vagabundo. Eu entendo, mas eu não concordo. Desse elenco pra variar, São Paulo... Você não concorda comigo? Não, não concordo, não. Você Eu não concordo, não. Você generaliza. E eu não vejo nesse time do São Paulo o jogador dessa linha aí. Encostado. E dessa linha, tipo, não dá, sabe? Ah, não, deixa pra lá. Não, mas não falei só de São Paulo, não. Eu tô falando com relação a todos os times. Tanto é que eu citei os times que estão pra cair, os times que estão pra pegar Libertadores, os times que estão pra ser sincero, cara. Eu vejo o São Paulo aí, os caras se matando em campo, meu. Mesmo quem chegou agora, quem já tava lá. Não, mas é que tá, Sombra. O fato de falar, pô, eu vejo os caras se matando. Às vezes a gente fala, pô, o cara tá fazendo algo a mais. Não, mas ele tá fazendo a obrigação dele. Eu também acho. Porque ó, o cara escolheu ser jogador de futebol. O cara é muito bem remunerado pra isso. O cara representa milhões de torcedores. Desculpa, mas o cara quando fala assim, ah, mano, você pega pesado com os jogadores, eu não pego pesado, cara. Ele tá ali, Domênico, representando milhões de torcedores. Verdade. O cara tá ali, todo mundo fala, ah, mas o jogador de futebol não pode ser comparado com nenhuma outra profissão pra quando a gente vai fazer aquela equiparação de salários. Ah, não, mas você não pode comparar o jogador de futebol com alguma outra posição e qualquer outra função que o cara tem em determinada empresa. Concordo, mas nesse momento também é aquele negócio, tudo tem o ônus e tem o bônus. Esse é o bônus do jogador, ganhar bem, ser reconhecido, etc e tal, mas também corre e faça por onde. Thiago, você concorda com a sua opinião fria e insensível do mano? Eu concordo em partes. Em partes não, tá em tudo. É que você não quer dar o braço torcer porque o Sombra te coagiu. Deixa o cara falar. Fala, aonde você concorda e aonde você discorda. Thiago. Qual é a maior parte que você discorda e a menor parte que você concorda? Vai te catar. O jogador, ele tem que realmente fazer tudo isso. Ele tem que jogar mesmo. Mas ele tem a tabela favorece muitos os times, né? Principalmente quem joga todos os campeonatos. E isso desgasta muito o jogador, né? Mas, assim, ele tá lá porque ele escolheu essa vida. Mas é difícil. Eu acho que um time precisa ter um time completo. Tanto os titulares como um bom banco de reserva, entendeu? Nossa, que opinião excelente. Ó, sabe que é difícil, velho? Você acordar 4h30 da manhã, ter que encher lá de 13 horas por dia. Isso é difícil. O bicho já tá certo. É um famoso dema esse. Dema aí. Não. Dema. O povo tá ao meu lado, velho. O bem já tá certo. O povo tá ao meu lado, velho. Tanto é que eu sou o novo Jesus. É, o novo Jesus, Senhor Cristo. É Jesus com G, você. A galera, não, negativo. Eu tenho clamor popular, RG. É Jesus com G e Z, viu, velho? velho. Ó, eu duvido que agora não esteja todo mundo no trânsito. Ao invés de buzinas, eu ouço aplausos na 23 de maio. Ouve. Na Radial Leste, na Marginal Pinheiros. Como é legal, né? Tem um microfone. Fala aí, velho. Não é? Falar um vamos fazer uma força-tarefa aí pra mandar o Leste e o Leandro embora pro Palmeiras, pelo amor de Deus, cara. Repita, Thiago, repita. Vamos fazer uma força-tarefa pra mandar o Leandro e o Wesley embora do Palmeiras. É, o problema, o Wesley pode ser que saia. Mandar não, embora não. O Leandro, o problema do Leandro é que o Palmeiras gastou uma grana violenta nele. E o Wesley precisaria também, no mínimo, recuperar, porque acabou fazendo a compra aí junto ao time do Grêmio. E ele caiu de produção muito, né? Não, muito não, ele não joga nada mais. Velho, eu vou falar, hein, Domênico. Esse negócio que o Palmeiras fez com o Grêmio é a mesma coisa que daquele antigamente, que os caras vendiam videocassete, você chegava em casa e abria, era um tijolo. É a mesma coisa. O Palmeiras só tomou prejuízo. Eram 5 caras, só entregaram 4. Aí empurraram um jogador pra comprar, que foi caro pra caramba, o cara não joga nada. O Barcos tá lá, faz gol. O Palmeiras só tomou trolha. O Palmeiras também se deu bem. O Palmeiras ainda tem um pedacinho do Barcos. Ah, só se for a âncora, porque ele só afunda. Porra, Sombra, foi um mau negócio do cacete pro Palmeiras. Eu nunca vi um negócio tão ruim. Mais ou menos. Vocês estão animados. Estão animados à vontade. Já falamos, mas o problema agora é. Obrigado, Paulo Lopes, pelo cardeal. Não, mas tudo bem. O problema não foi esse. O problema é que o Palmeiras está falando do Leandrinho. Comprou Grêmio, agora. Grêmio, já foi. Aquilo já foi, faz mais de quase 2 anos. Já foi, já falamos que foi ruim. Esquece, porra. Já foi. O problema é que compraram o Leandrinho achando que. Porque o Leandro, na época, ele foi, antes do Palmeiras comprar, ele foi convocado para a seleção brasileira, que muita gente esquece, né? Foi convocado, os caras se iludiram, falou, porra, agora vai, né? Se enganou ele. E aí? Iludiram com 2 jogos dele e acharam que o cara era Deus. É isso aí. Já vê quem convocou, porque convocou ele pra seleção? Eu, claro. Eu. Professor, Felipe, você convocou o Leandro. Por quê? Porque íamos fazer... Baseado nas belas atuações da Série B. Não, íamos fazer uma excursão, se tu não lembra? Ia fazer uma excursão pela Etiópia. Eu quis levar os meninos. Você lembra dos jogadores convocados da Série B? Lembro, Henrique, eu convoquei. É? E o Leandro? Da Série B? Sim, Henrique Leandro. Tá certo. Tiago, um abraço pra você, boa noite. Tem que estar aqui na Paulista, 1439 no sábado, às 6 horas da tarde. 6 horas. Mas o Mano ainda tem mais um negocinho pra trocar ideia contigo, cara. Ô, velho, apesar de você ser palmeirense, você é um cara legal, velho. Ah, não. Apesar de ser palmeirense. Tá bom, mano. Ó, apesar de ser palmeirense, é legalzinho, velho. Então, ó, vou te dar um presentão, quer? Fala. Você conhece o Hello Food? Conheço. Hello, ó, o cara tá bem, o cara tá afiado, hein, velho. Tinha que ser palmeirense mesmo, velho, o cara é gente boa. Fiz um jabá com o cara agora, hein. Falei, cara, gente boa e é palmeirense, mano. Não cabe na mesma frase, mas eu vou ser um cara, cara legal, falou, vou ser um cara cordial. Mano, eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu tenho acompanhado rádio, televisão, você é o maior talento que tem, viu, velho. Ó, obrigado, Datenão. Eu gosto de você, viu, mano. É nóis, mano, tamo junto. Ô, amigão. Manda. Hello Food é o jeito mais fácil de pedir delivery no Brasil, cara. É só baixar grátis o aplicativo, colocar o seu endereço, escolher entre milhares de restaurantes, tá certo? E pedir, você vai lá, clica, faz o pedido na hora, cara. E pra você não esquecer nunca mais disso, eu vou te dar um cupom de R$40 de desconto, hein? Válido pra um pedido acima de R$45 que você fizer pelo Hello Food, tá bom? Fechado. Ou seja, ó, se você fizer um pedido de R$45, você só vai pagar R$5, cara. Ó que beleza, hein? Hello, amigão! Seu pedido vai sair quase de graça, hein? Mas, ó, o cupom é válido somente pra pagamento online, tá bom? Fechado. Então o negócio é o seguinte, você vai ficar na linha, vai aguardar aqui que o Bar vai falar com você. Tá, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal. Então manda um abraço. O negócio é o seguinte, deu fome? Dá um hello! Manda aí seu abraço. Valeu. Manda lá. Então, Dodô, eu queria mandar um abraço pro meu pai, que ele é um São Paulino doente. Meu pai pro meu irmão também, que é São Paulino doente, meu primo palmeirense, outro fanático do Verdão. E um abraço especial pro meu time que jogou agora na Copa Neymar lá, o time chama Kiko. Kiko? Isso. Ah, Kiko. Jogamos lá. O que ganha a Copa Neymar, diga-se de passagem? O troféu Neymar. É o campeonato que teve lá. A cueca usada do Neymar. Tá louco. Qual é o prêmio da Copa Neymar? O troféu Neymar. Uma selfie. E ele entrega. Ah, pode ser a Marquezine. Um CD do Thiaguinho. É. Nossa. Uma selva não que ganha. O que ganha, amigo? Vamos ver se o Neymar tá prestigiando a galera. O que ganha? Toys. O que foi? Qual que é o prêmio aí pro campeão? O prêmio é ganhar a primeira Copa Neymar lá. Oh, que merda, não vale nada. Mas isso ele vai poder contar pro neto dele. Nossa, ganhei a Copa Neymar, meu Deus. Mas não vai nem saber que é Neymar, meu querido. Ele quer, mas ele quer ganhar. Se fosse o grande feito da sua vida, ganhar a Copa Neymar. Se fosse a Copa. A Ademir da Guia, ele ia achar legal. Cássio ia ser legal. Se fosse a Copa Neto, era melhor pra ele que eu joguei no Curitiba, nem mais não. Essa Copa, é a mesma Copa que o Palmeiras ganhou da Fiorentina aqui no Pacaembu. Ganhamos, né? E a Copa Neto tem no Corinthians. Ganhamos, né? Escuta aí, tem Copa Neto no Corinthians, no clube Copa Neto. Daqui a 20 anos vai ter o pessoal que vai fazer. Vou mandar um fax pra FIFA pedindo o campeonato mundial contra o. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas quer reclama na FIFA. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O negócio do Palmeiras, se tá com problema, reclama lá. Na FIFA.com. Deixa eu fazer uma pergunta pro Seca Palmeirense. Chupa, chupa. Você que é um carizento, Domênico Gato, baita louco. Não quero falar com você. Quem bateu mais falta? Eu ou o Rogério Ceni? Quem foi melhor? Eita. Rogério é melhor que eu. Qualquer um é melhor que você. Pau. Fui bom pra caramba. Ô, Thiago, um abraço. Qualquer um é melhor que você. E fica na linha. Pode deixar, um abraço, valeu. Valeu, até mais. Participação do Thiago, palmeirense. Troca fumegante. Música tema do Mano. Mano? Deixa eu ver. Bichos. Homem primata. Homem primata. Bichos escrutos. É. Homem primata. Pera lá. Ah, é. Eu sou o cara mais pra frente aqui dessa rádio. Pra frentex. Você é pra frentex. Você é tão pra frente que colocaram o vidro aí pra você não cair, velho. Eu só quero dizer que você é contra a família e aparelho escritor não reproduz. Pô, rapaz. Um abraço, RG. Os ingressos da nóis. Final da Copa do Brasil. Um grama mais barato, R$200, velho. É, bicho. É, bicho. Tá pensando o quê? Mais do que nunca, bicho. Quer título? Custa caro. Tá achando que é de graça? Mas o Atlético Mineiro fez uma campanha em BH, parece bem legal. Os primeiros mil caras que foram atleticanos foram doar sangue vão ganhar um ingresso. Então a campanha é doação de sangue. Pra final, isso? Como o São Paulo e Palmeiras jogarão dia 16 no Morumbi, às 19h30, o Santos queria jogar no Pacaembu, na mesma data, vai ter que jogar em Santos, São Paulo, em aí? Vila Belmiro. São Paulo, Palmeiras. Ah, galera lá agradece e vibra pra caramba. Gostaram? Quanto pagante vai ter esse dia? É que não dá pra entender os caras marcar um jogo de São Paulo, um clássico de São Paulo e Palmeiras, pra esse horário domingo. Não dá pra entender. Esquece. Não dá, Júlio. Você vai ver, é o ano que vem as lambanças. Olha, eu sei que pra televisão esse horário é muito ruim, cara, mas... Domingo de manhã eu achava um baita horário, só. Eu gostava. Lembra do Campeonato Paulista, 11 da manhã, cara. Pô, era show de bola, então, cara. Pô, você acorda, toma um café, horário, já fica olhando ali o jogo, deitadinho. Muito legal. Pra mim é ruim, bro. Acordo tarde. Eu cheguei a ver em São Paulo e Corinthians com o Morumbi com muita gente, 40, 50 mil pessoas. Foi 2x2 o jogo no Morumbi. Um domingo, 11 da manhã. Não, aí você sai dali, vai almoçar, dá uma dormida, é legal. O Marques estava no São Paulo. Eu fui num jogo, você deve lembrar disso. É um sol desgraçado. Você lembra um jogo do Palmeiras e Santos, que até o Argel rebentou o joelho numa placa? Na linha de fundo. Palmeiras, aquele time do Osés, não estava nesse jogo aí. Era domingo de manhã. 11 horas, não faz tanto tempo não. Esse negócio de jogar domingo de manhã, não foi só nessa época. Nos anos 70 tinham jogos domingo de manhã. Eu acho esse horário, qualquer horário acima de 6 horas, horrível. Você sabe que na Vara os caras jogam tudo domingo de manhã com o sol. Final de semana. Não, eu acho o domingo à noite, assim... Eu acho... É fim de noite, eu descanso. Eu gosto das 16 e das 21 horas, não sei porquê. Não, domingo tem que ser até as 4. É, exatamente. Passou das 6... É que nem visita que vai na sua casa domingo e não vai embora. Mas temos que entender também que precisa passar jogo de muita gente, não dá pra passar tudo. E você tem que ter entretenimento a toda hora. Mas hoje seria um dia bom, Sombra, pra ter um dos jogos que aconteceu ontem, né? Hoje seria uma data legal pra acontecer um dos jogos que aconteceu agora, ontem. Mano, não vamos discutir, porque isso é questão de gol. É verdade. Mas uma noite de mata-mata vale por uns 6 meses de campeonato de pontos corridos. Sim, vale. Agora, vale? Me diz uma coisa. Você que não tá, o seu time não tá jogando. A CBF resolveu voltar atrás no jogo de São Paulo, voltar atrás naquilo que ela já tinha estabelecido? Sim. No dia 19. Ou será que foi a Globo que deu uma força e falou, precisamos de um jogo bom no dia 19 pra passar na TV? Eita, porque na semana que vem, na quarta-feira, tem jogo. Tem um Galo e Cruzeiro. E a Globo não vai querer Galo e Cruzeiro pra cá, né? Você vai ter Galo e Cruzeiro, você tem São Paulo e Atlético. Pra São Paulo é melhor. São Paulo e Inter. Se eles quiserem passar o jogo... Não é isso, mas, gente. Mas aqui você vai queimar dois jogos eliminatórios. Sim, mas no mesmo dia. Sim. Você pode ter duas quarta-feira. Porque Cruzeiro e Galo jogam dia 12. Sim. Tá certo? E depois, só no dia 26. Aí você tem. E aí no dia 19 não ia ter jogo nenhum. Mas você acha que Cruzeiro e Galo aqui repercutiria, Sombra, se eles decidissem passar? Eu acho que. O bom, quê? Não. Se eles, a Globo não vai passar Cruzeiro e Atlético. Ah, eu acho que passa, hein? Ué. Então fala aí, Sobral. Obrigado, um jogo, Globo. Não, um jogo São Paulo e Inter. Não, um não. Dia será? Pra Praça de Cá não passa. Pra Praça de Cá acho que não será passa. Será que não passa? Vai? Passa não filme. Vai passar. Não. Pra praça aqui o não passa. O jogo ou filme? O Janeiro passa e filme. E Inter e São Paulo foi adiantado dia 12. É, foi. É. Mas não acho que jogo aqui em São Paulo, passa, não. Deve então, falar, não, agradeço a Globo passar. Agora. Tá vendo como a Globo não é tão ruim assim? Mas eu perguntei, para. Será? Eu não disse será. Que foi. Ah, cabimento, esqueci. Ah, ele jogou. Mas tava... Ô, oh, mano, já tinha sido prometido pro São Paulo isso. Se o São Paulo passasse, seria essa a condição. Porque é inviável pro São Paulo. Ô, RG, quanto tempo o São Paulo tá viajando, pô? Tudo pronto, Malta, já acabou esse assunto. Ô, RG. Oh! Hein? Tamo uma fumada. Mais do que nunca, bicho. Mais do que nunca, bicho. É, o louco, sabe, né, faz ao vivo o Super Sombra. É que do Santos, a gente às vezes pouco fala da vida política do Santos. Mas tem um candidato chamado Nabil Casnadar. É. Ele falou, mora onde, no Casnadar? Segundo matéria Casnadar. No Lance, ele fala muito em inovar. E em trazer estrangeiros ou brasileiros que sejam com experiência no exterior. Aí ele citou aí, cara, um tal de Jesualdo. Ah, português, é técnico, foi técnico Jesualdo da... Ferreira, técnico português. Isso. Gostaria de tê-lo no Santos, Jesualdo Ferreira. O que você pensa a respeito desses? Eu penso que o cara, quando se candidata, ele tenta ser diferente. Ele vai querer diferenciar o discurso dele. Está provado, né? Mais que provado. Não há necessidade disso. E é muito difícil você trazer um técnico estrangeiro para cá. Principalmente para o Brasil, cara. É difícil isso. Entendeu? Isso aqui é muito grande, isso aqui é muito complexo. É muito jogador, a filosofia é outra, a cultura é outra, a língua é outra. Pô, a gente tá cansado de falar disso. Palmeiras é o maior exemplo disso recentemente. Só que trouxe além da temporada, o Corinthians, mas o Corinthians também trouxe. O que que deu? O que que aconteceu? Foi no meio da temporada também, por favor. É, isso é sempre. Outro nome citado pelo candidato. Foi do Leonardo. O Leonardo é sempre a bola da vez, Leonardo, em um monte de lugar. É, que alguém precisa sempre... de dirigente, técnico. Mas nunca falou do Leonardo. Ele já falou que nunca. Mas nunca implacou um trabalho de técnico. Leonardo é sempre citado, mas eu não vejo também Leonardo. O Leonardo, como quem não sabe, ele casou com uma jornalista francesa. Ele mora bem. Na boa, gente, olha. Na boa. Tá louco. É outra realidade. Nunca vai trocar. Vem cá. A cara do sombra. Não vá, não dá. Gente, sinceramente, olha... O cara não vai largar a Europa pra vir morar aqui pro Cisrado, né? Mas não vai. Em o cara casou com uma mulher bonita pra caramba, jornalista francesa. Com relação... Ele tá bem. Com relação, vai, com relação à transmissão, olha aqui, ó. Ah. O Cosme, né? Cosme Rimoli. Sem Corinthians e Flamengo, Globo perde o rumo. Vai transmitir São Paulo e Nacional de Medellín. Chupa Globo. A final da Copa Globo. Do Brasil entre Cruzeiro e Atlético, só para quem tem TV a cabo. No estado de São Paulo. Tá certo. Então, chupa Globo. Então está. Vamos aqui, ó. Tá esclarecido. Os outros, RG, você agora vai votar. Vamos brincar que você é torcedor com direito a voto no Santos. Você vai escolher um desses candidatos a presidente do Santos. Não saia do muro. Ou melhor, saia do muro. Saia do muro. É, bom, tem esse aí, né? Que é o. Deixa eu ver qual o nome. Casnadar. É, o senhor Nabil Casnadar. Isto. Tem o Fernando Silva. Tem o José Carlos Peguei-me Vibrando Pérez. O Modesto Roma Júnior. E Orlando Rolo. Ah, Orlando Rolo é um bom nome. Ah, bom nome para presidente. Bom nome. Rapaz. Senhor Rolo. Você sabe, conhece alguma coisa destes ou não? Nenhum. Mas o Peguei-me Vibrando. Peguei-me Vibrando, você conhece? Calma. É. Nenhum desses, com exceção do Zé Carlos. O Dini não vai se candidatar? E por conhecer o Zé Carlos. Eu vou naquele que eu conheço. Eu vou dizer, cara, você tem que ir. Eu escolhi o Rolo. Hein? O Rolo. O Rolo? Dá um puta no presidente. Ai, que gostoso. Adoro. Olha que gostoso. Nossa, mas esse nome é ruim. Puta nome de presidente. Então, o Rolo. Maior Rolo. O cara deve ser a melhor pessoa do mundo, cara. Mas, por exemplo, você vai falar, vamos lá fazer um Rolo. Fiz um negócio com o Rolo agora. Por exemplo, tem o Patrício, nosso amigo. O nome dele é Rosenbaum. Na boa, Rolo caía melhor pro Patrício do que o Rosenbaum. Com certeza. Não, mano. E tem tudo. E tem tudo pra dar rolo, um rolo. Tem tudo pra dar um rolo, né? Ô, Silvio, tem certeza. Aquele seu programa, Silvio, Rolo. É o Rolo entrando. Rolo não era o personagem? Pegava a Tina. Era um hippie. É verdade. Era aquele cara lá que tinha o cabelo azul. Rolo entrando. Falando o Rolo entrando. O Benjinha, que sempre ia nas festas de criança fantasiado de Mônica, vai falar da BV. Fala da BV, Narigudo. Meu Deus. Olha só, Narigudo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Boa, Narigudo. É isso aí. Bons negócios pra você. Estádio 97. Oferecimento de Hello Food. Procurando alguma coisa pra comer? Hello Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello, mano. Também Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Vamos ao telefone 3284-7097. Mais ouvintes que vem. Oferecimento de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vai tocar o Asdrubal, Domênico. Ah, é, bicho. Ô louco, né, meu? Ó, a manchete, cena se repete e outra mulher é flagrada nu em Porto Alegre. Caramba, não, não. As mulheres estão saindo pelas. É desespero. Ninguém pega lá, mas ela sai assim porque o gaúcho não pega. Ô, Vieira, pô, velho, assim tá difícil. É a segunda mulher essa semana. Assim vai ficar difícil, hein? Vai, Domênico. Alô? O Vieira disse que sempre sonhou em nascer só com buraquinhos. Como outro dia o Vieira falou pra mim. Outro dia, sabe o que o Vieira falou pra mim? O Vieira nu. O Vieira falou que mulher dava azar. É. Falou isso? Falou pra mim, vó. Não mulher faça a coisa, não. Olha, eu também acho. Ele falou que se fosse um pra justificar, ele não dava nem bom dia. Quem fala? O Vieira tem nojinho. Quem tá falando é Alex Matos Silva. É. Alex Matos Silva. Alex Matos Silva. Aê! Aê! Aê! Pelo amor de Deus, eu acredito. É. E você tem quantos anos, meu velho? Tenho 31. 3.1, RG número 2. Hoje, RG. Hoje, hein? Mas a pergunta que fica pro indivíduo desse. Vai vendo lá. É porque o que, que o cara fez pra ele, o Silva? Por quê? Por quê, RG? Ele só mata o Silva, velho. Ah, sensacional! Porque o Souza ele não mata. É, mata os outros. Olha, é, mas Matos, se eu for dizer é sensacional. Matos! É, mas tá relacionado. É. Ô, que fim levou a Marlene Matos, Domingo? Você que tinha falado dela, Marlene Matos. O mano que imitava ela bem. O mano... mano... Não, é Marlene Matos. A Marlene Matos. A Marlene Matos. É a mesma. É Marlene Matos, é da Xuxa. Eu não conheço. Não é a mesma. Quem é? Você não sabe quem é? Foi Marlene Matos, Bota? Marlene Matos, não. Marlene Matos eu não conhecia. Mas a Matos, quem é a Matos? A Matos não sei. Da Xuxa, que era a diretora do programa da Xuxa. Ah, sei quem é a produtora. Marlene Matos. Essa oi, é a Marlene Xuxa, Matos, vem pro programa, eu tô... Como essa... é que era a voz? Eu não lembrava mais. Uma vez eu tava, indo pra Brasília. Uma vez eu tava indo pra... Marlene Matheus. O que tem, Marlene Matheus? Ela sumiu. Sumiu. Opa, ainda bem, né? Isso é bom ou é ruim? Tá curtindo, né? Agora ela aparece. Ainda bem, descansa. Era a melhor imitação do mano. Quem morreu? Não, não morreu. Eu falei, sumiu. Ela falou, descansa em paz. Não, eu falei, fica fora da mídia, offline, dá uma descansada. Descansa em paz, você é louco, mano. Eu não falei descansa em paz. É, eu sei porque eu falo. Mas peraí, eu não falei isso, gente. Quando ela me conta, ela acha que o senhor fala, ela acha que ele é eu. O que eu falei foi o seguinte, eu falei, ainda bem, porque aí a pessoa fica offline da mídia, aí fica em paz, dá descansada. É o Benja ou é o mano? Eu não tô entendendo. Eu não tô zoando, não, não zoei ninguém. Vocês estão zoando muito. Sombra, quando você vira, por exemplo, aí, alvo na mídia, o que você faz? Alvo. Some. Se recolhe. É. Belchior. Alguém fala do Belchior? Sumiu, não, foi morar lá em Uruguai. Mas deixa o carro no aeroporto. Mas descansa. Mas relembre as pessoas um pouquinho como era a sua imitação de Marlene Matheus. Faz aí. É que era, velho? Naquela confusão. Ah, você fazia. Ah, meu Corinthians. Nossa, me arrependi. Não, você fazia meu Vicente. Faz, Vicente. Faz aí, mano. É, deixa ela, tá descansando. Corinthians, acabou com o Corinthians. Mas uma vez o Ben já fica falando as coisas e depois ele não assume. Uma vez. Venderam meu Corinthians. Venderam meu Corinthians. Vai, vai, vai. Vocês estão falando de Marlene Matos. E depois tava no camarote, né? Marlene Matheus. É, não, não, mas o Mota falou da Marlene Matos. Olha lá, é, tá vendo? Eu tava, tanto a Marlene, eu tava indo pro aeroporto, pra Brasília. Sim. Eu e o meu amigo. amigo Ronaldo Arenque. E ela tava indo também. Ah, ela tava lá? Meu, o braço do mano é um palito de fósforo, velho, perto do braço da mulher. É mesmo? Ela treina, Marlene. Forte, forte. É, ela já ouviu, mano. Beleza, 50 de braço. Mas hoje muita gente pratica. Você viu a Sandra Annenberg em casa? Levantando pesos, etc. Aí, caiu na cara dela, meu. É sério isso mesmo? Não sabia. Tá falando sério? Tá falando sério ou tá zoando? Não, mas aquela foto que você viu... Cortou. Não, mas aquela foto que você viu era antes de cair o peso. Ela já era feia. Não, mas... Sandra Annenberg é uma moça bonita. É, tá bonito. Louco. Moça bonita. Oh, eu acho mais bonita a Fátima Bernardes. Ó, oh, Benja, defende aí, é Berg. Lógico. Fátima Bernardes, você acha bonita? É, ele tá me chamando de antissemita aqui. Você não acha bonita? Eu acho mais bonita a Fátima Bernardes. Fátima Bernardes? Não acho. Ah, você tá de brincadeira. Como é o nome daquela que você gosta, Baca, para o Jornal da Globo lá? A Cris Pelágio. A Cris Pelágio. O Bá agora é Cris Pelágio. Quem? O Bá agora é Cris Pelágio. O Bá gosta de uma mais... O Bá gosta. Vou falar. A jornalista mais bonita da história da televisão brasileira, de maior classe. Quem? Essa Renata Vasconcelos. Sim. Essa é sensacional. Ela que vai estrear o Jornal da Tatuagem? Eu acho que a Renata... Ela entrou no Jornal Nacional. Renata Vasconcelos, ela é aquela que eu tô petão. Ela fazia aquele programa de manhã lá do, da Globo. Ela é bonita mesmo. Ela é bonita, mas ó, melhor que ela... Tem cara de classe. É rainha. Ó, melhor que ela ainda, ó, é a Renata Maranhão. E... Renata Maranhão também era bacana. Também é legal. E hashtag, eu tenho medo do William Vac. O William Vac é meio, ele é meio, Você sinistro, tem medo, velho? Tem cara no camarim dele, velho. Fico vendo o jornal dele. É sinistro, eu também, eu não gosto dele. Aí a câmera... Foda, ele parece que tá sempre bravo, né, mano? Rapaz, da... E a zoiada que ele faz? É, meio lobisomem. Com a gordinha lá. É, rapaz. Você viu que comida de rabo, aquela gordinha lá. Mas você viu que deu uma azedada, mano? Que ele leu a frase dela lá no TP, mano, ela ficou brava, falou, era a minha vez. É verdade. Ela falou, é verdade. Rosnou. Foi ao contrário? Rosnou? Ela falou. Roubou a frase do TP, mano. É verdade, é verdade. Mas eu tenho medo dele também, dá um medo, cara. Mas é, aquele cara do camarim, velho, ele tem várias bolsas de sangue que ele fica chupando como se fosse um chupi-chup. Mas você não quer de vampiro, velho. Você não tem medo dele? Isso. Eu tenho medo, é aquele que transforma os vampirinhos. William Vac é a Cuca nos livros infantis. E vou falar a verdade. A cuca do jornalismo. Eu tenho medo dele e de um jogador. Quem? Qual jogador? Do São Paulo. Qual? Qual? Jogador de São Paulo, você tem medo? Tem medo, gente? Igual eu tenho do William Vac. Quem? Quem é? Qual jogador de São Paulo? Você já tem... Adivinha. Peraí, deixa eu tentar. Quando dá entrevista. Peraí, deixa eu tentar. Ah, o Álvaro Pereira? Jogador de São Paulo? Quem? Você tem medo? Allan Kardec, velho. O Allan Kardec? É ou não é? Ah, igual o William Vac? É igualzinho, presta atenção. O Kardec é bom pra caramba, ele tem medo, velho. Não, tava aqui, não tô falando de competência. Você acha ele William Vac é um puta jornalista. Você acha o Kardec fechado? Então, estranho. Presta atenção. Ele parece o tropeço. Começa a prestar atenção. Ele é enigmático, né, RG? Ele parece um mordomo. O William Vac é pior, ele parece um vampirão velho. Eu vou te falar, apesar de no São Paulo ele ser só mais um, mas é um jogador fundamental. Porra, se define, é mais um. Se define, porra. Cala a boca, é mais um fundamental. Eu nunca vi alguém mais um ser fundamental. Ô, velho, velho. Diz aí, vamos falar, vamos lá, vamos lá. Quantos anos você tem, meu velho? Já falei aí, já, 3.1. Ah, 3.1. Tá nervoso com nós. Já falou? Falou. Qual o bairro aí? Nervoso, o bairro. O bairro, o Benjamin tá aí não, né? Olha, não, só chegou, aqui. Ah, chegou. Acabou de chegar. Ah, chegou? Tô aqui. Quem tinha visto, velho? É. E aí? É. Vila Industrial. Vila Industrial. Ah, se é o que eu conheço, é Zona Leste. Ah, você foi operário lá, né? Hã? Mesmo, foi operário lá, né? Na Vila Industrial, você foi operário, né? Divisa com o Santo André, né? É, divisa. Presta atenção, idiota, na Vila Industrial. Aqui, ó, vocês não estão prestando. Aqui, vocês não estão prestando atenção na RG. O RG salvou a hora de uma forma muito sucinta, muito inteligente. Fica igual Vila Industrial. Olha, presta atenção. Fica igual um Tonho. Um Tonho olhando pro porra do celular. Não tá sabendo o que tá acontecendo, porra. Dá até raiva isso aí, viu? Presta atenção. Eu prestei, gente. Eu ouvi. Você falou assim, lá você foi operário, porque é Vila Industrial. Isso. Você quer dizer que na indústria tem operário. Isso. Aê, garoto. Eu entendi. Parabéns. Não foi um negócio tão complicado assim, entendeu? E ali na Vila Industrial tem aquela rua cheia de boneca, né? Não, assim? Não, é Vila Industrial, não é Avenida Industrial, mano. Ah, você vê, você volta, você tá bem, gente, tá conhecendo bem. Peraí, tá olha que é legal, você Benja, falou com o Brasil no ar. Benja, assim, ao engenheiro a obra, a construção, ao pasteleiro a massa, o recheio, o óleo quente, não é mesmo? É, tem as coisas que tem que ser. Nossa, muito legal. Ao vencedor as batatas. Não, não, não, não entendeu. E ao moto, os grilos. Vai, seus trouxas. Oh. O programa tava bom até agora, vai. Tava bom, agora tá ótimo. Ah, tá. Aí o Benja chegou e estragou tudo. Tá ótimo o programa. Bom, velho, aí qual que é o time aí, reclamando, brother? É, Zona Leste, né? O time Esporte, não pode ser outro, né? Sobe o hino aí, ô, mano. Qual o hino? Aí. Ai, chupa, trouxa! Vai, é nós! Sobe o hino aí, nós! O trouxão achou que eu ia cair na dele lá. Mas o Benja caiu. O Benja falou, é só Corinthians aí, na Zona Leste. Que gênero de rádio cair nisso é demais. Ô, meu velho, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Eu vou na torcida Peugeot Estádio 97. Eu vou na torcida. Gostaria de frisar que eu vou na torcida. Mas você já foi. Eu morri, mas continue na torcida. Eu vou. Você vai. Vai ter que estar aqui, então, depois de amanhã, na Avenida Paulista, 1439. Isso. 6 da tarde. Hein? Perto de onde vai cair o avião. 1439. Perto. Isso aí. E aí, você tá confiante nesse finalzinho aí, porque... Agora vai. Agora é o sprint final, como a gente tá dizendo. O Valdívia tá aí, tá jogando bem. Agora vai. É, mas agora convocaram ele. Ele parece que pode desfalcar o Palmeiras contra o São Paulo e o Sport, hein? Ah, não. Mas acho que mesmo sem ele, a gente passa pelo São Paulo. Será? Passa. O São Paulo agora... Vocês são freguês. São Paulo está focado... Agora focar aí da questão das condições de São Paulo aí nos dois campeonatos, eu acho que vai fazer reflexo no jogo, sim. Apesar de que vocês acham vai entrar reserva, eu acho que vai vir um time misto aí no máximo. Eu concordo com o ouvinte, vou dizer mais. Desses times todos estão disputando aí, ontem, vendo o jogo de São Paulo, São Paulo tá quebradinho, velho. Sabe quando o jogador arria chutar o leão? Eu não lembro, mas o Palmeiras e São Paulo vai ser o outro domingo, né? Vai ser no outro. E o São Paulo joga na quarta. E tem viagem. A viagem da Equador, pode ser, pode ter razão. Pra Bahia, da Bahia pra cá. Não tô dizendo que isso vai refletir em jogo. O Palmeiras pode ganhar por isso, não. Medellín pra cá. Mas eu duvido, olha, duvido que o São Paulo vai pôr... Não, mas duvido que o São Paulo vai pôr time reserva. Mas morre no segundo tempo também. Não, reserva não, mas... Duvido. Não, duvidando. Pode jogar titular, mas não sei. A única coisa que pode acontecer, por exemplo, o Pato tá voltando, né? O Souza vai estar apto. Também, Luiz Fabiano também. Mas Mota, no segundo então, tempo, o São Paulo vai conseguir, em algum desses jogos, trocar esses caras, colocar os caras pra descansar. O São Paulo não tomou um monte de gol ontem, segundo tempo, porque Deus não quis, o jogador tá pregado. Ele marca com o olho. O cara corre, o jogador do São Paulo faz que vai e não vai. Tô falando pra você, o São Paulo fisicamente tá quebrado. Mas fizeram a sacanagem que o São Paulo lá também, aquela questão da bola lá que o Muricy ficou doido. É, mas é regulamento, né, velho? Eu concordo com o que você tá dizendo, que é ruim. Mas se tá no regulamento, você não pode cobrar. Você tem que cobrar antes da competição. Falar, não vou assinar esse regulamento aqui, porque eu não acho que tá certo. Assinou, ferrou. Entendeu? Voltando pro Palmeiras, aí uma pergunta, doutor. Vai. O que você espera pro ano que vem? Pensando que nós vamos pra Série A. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. Já estão na Série A. Não, sim, mas é que ele quer dizer que vai continuar. Isso que ele quer dizer. Vocês não entenderam, vamos continuar. Rapaz, vai depender muito do presidente que vai entrar. Eu acredito que entre os dois. Mas é achômetro total, hein? Porque eu não vivo lá, não estou no meio das pessoas que votam. Eu ainda acredito no Nobre. Eu acho que o Paulo Nobre ganha. Acho que o Paulo Nobre já ganhou. E analisando profundamente, assim, bem assim, ô Sombra, eu vou dizer uma coisa pra você. Entre os dois. Se eu tivesse que votar, eu acho que eu votaria no Nobre. Eu acho que eu votaria no Nobre, por incrível que pareça. Eu votaria no Nobre. Porque, meu, não dá, sabe? Não dá pra acreditar no outro. O Pesca Carmona? Eu acho que a gestão dele não foi das piores que já passou. Mas eu acho que ano que vem melhora. Mano, esse cara, ele abre a boca, ele só fala bobagem, velho. Quem? Esse Pesca Carmona. É, não é só por isso, mano. Mas também tem um detalhe. É ser o polêmico, sabe? Falando de mim. Eu sei que o Paulo Nobre não fez uma gestão das mais brilhantes. Muito pelo contrário. Longe de ser brilhante, né? Muito longe de ser brilhante, porque eu desci a lenha várias vezes aqui. Porém, né? Temos que ver o outro lado. Não, Portugal, temos que ver o outro lado da coisa. Se não fosse o Paulo Nobre, o Palmeiras tava igual o Botafogo, devendo salário e cacete. Aí a gente tem que elogiar quando tem que elogiar e descer o pau quando ele desceu. Sim. Aí tem que ser sincero pra falar a coisa, né? E outra coisa que eu sei, a gestão do Nobre lá pro associado, ela foi muito boa. Pro associado do clube, tá? Porque eu tenho alguns amigos que ficam lá. E eles me contaram, o associado foi legal. Então, por esse fator, eu acho que ele ganha. Acho que já ganhou, né? Acredito muito nisso. E eu acho que ele fez essa gestão, ele arriscou, ele tentou, infelizmente não deu certo, mas eu acho que pro próximo ano ele vem com a estratégia melhor formada, também acho, melhor decidida, e ano que vem seremos campeões de tudo! É, isso mesmo, porque ano que vem vai ser diferente a coisa, assim, não, Palmeiras, é, só aí. Aconteceu. É, o que aconteceu, cacete, que agora que chegou, já acaba? Assim, para esse papinho furado. Para, saiu do ataque do coração ainda agora aí, já tá querendo correr maratona, fica na sua aí, ó. O Palmeiras é um time que... Pode fazer um misto aí, ó, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians, pode vir pra cima ano que vem. É, ano que vem com nós, ano que vem com nós, pode escrever que eu tô falando aí. Vai, grava aí, vai. Ouvinte fanfarrão! Ouvinte fanfarrão! Não, não tem nada a ver. Ano que vem, esperem o ano que vem! Então esperem o ano que vem, cobrem o ouvinte esse e eu tipo também! E eu tô com ele, eu tô com ele! Ó, esse time, é. Esse nós tipo vamos ser o time a ser batido! Não, mas time a ser batido! O time que é batido! Abatido! Abatido! Quero ver ganhar de nós ano que vem! Quero ver! Esse tipo de pessoa aí, ele necessita de ajuda, gente! Não adianta vir com o papinho furado! Esse tipo de pessoa, ele necessita de ajuda. É aquele tipo de cara assim que você... Primeiro aconselha. Me ajuda. O rapaz tá conseguindo. Depois sabe, Sobral, é um cara que possivelmente vai vender objetos dentro de casa e futuramente matar os pais. É verdade. O RG, esse tipo de cara precisa de ajuda. Fala bobagem, rapaz. É o Barcelona, RG? Vai disputar o Barcelona de bem? Não, é o Palmeiras, mano. Quem? Palmeiras. Ah, vendidinho, senhor? Chegou aqui e já... Só perguntei. Não, o senhor chegou aqui e quer dar tchau no bonde, não sabe nem o que tá. Só perguntei se o Barcelona vai disputar. Então faz o seguinte, espera o ano que vem, cobre nós dois. Cobre! A ser abatido. Vai te catar pro inferno. Alex. Diz aí. Ó, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Vocês são fenomenais. Valeu, cara. Quero mandar um Eu Amo Ela aí pra minha esposa, Cristina. Cristina? Aí vai. Você, aí, Cristina. Vai receber o cartãozinho tapa na camuça. Mas é sempre muito bom. Você já foi ver o filme, meu velho? Não, mas. Chama o síndico, chama o síndico. Maia é ótimo, cara. Quem mais? Falaram que o filme dele é bom, quero ir ver. Eu vi muitos elogios também. Eu também. Pode ser bom, meu velho. Não, depende. Às vezes, peraí, só pode ser, não. O fato dele ter sido. O fato dele ter sido um grande artista não significa que o filme sobre ele seja deve bom. Ser, deve ser bom. Bom. Eu acredito que o artista é bom, o filme é bom. Quem é o ator que tá fazendo Tim Maia? Nem sei. Não é aquele que fez o Babu, são dois atores. São dois. O Babu e tem um, esqueci o nome do Robson. É o Robson alguma coisa. Não é amigo do Rude, né? É amigo dos caras aí que faz stand-up, Robson Ramos. É esse aí. Um faz ele mais novo, o outro mais velho. E o outro mais velho. Isso, é isso aí. Mas a crítica é muito boa com relação ao filme, porque diz que não é chato, não é um filme chato, não é um filme... É só musicado, entendeu? Não é um musical. É, muito legal. Acho que é muito legal. É meio uma biografia dele. Ô, Alex, então um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Tá, pede só pro Aguinaldo mandar um beijo pro amigo meu que ele pediu pra mandar. Mas hoje o Aguinaldo tá lá com o Serginho Groisman no camarim. Ah, é mesmo? É. Alugado. Tá lá. Olha só. Hoje ele tá todo global. Safada lá. Dia sim, dia não. É 12 por 36? É. Beleza, então, senhores. Obrigado. Uma boa noite aí. Valeu, cara. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. O Broca convida você pra festa da véia sábado. É, sensacional. Festa da véia no sábado, no Hopi Hari. Um aviso importante, porque muita gente perguntando assim... Tem ingresso ainda? Porque, assim, teve umas lojas aí que ontem acabaram os ingressos. Sim. Tá tudo reposto. Tá tudo reposto. Pode voltar lá. Então você pode... Tá tudo reposto. Realmente a procura gigante. Procura gigante. Mas já foram repostos. Tem ingresso pra todo mundo. Então, ingressos pra Festa da Véia. Você pode conferir os pontos de venda no site festaenergianaveia.com.br. Festa que vai acontecer neste sábado... No Hopi Hari, das 10 da noite. Inclusive no site que eu mencionei agora, o festaenergianaveia.com.br, você tem informações também de como solicitar um transfer para você ir e voltar do Hopi Hari, porque fica, apesar de muito perto, tem aquele que prefere não pegar a estrada, né? Não dirigir na estrada, prefere ir com ônibus, conforto, desce na porta, volta, tranquilo, tudo belezinha, né? Os ônibus saem de alguns lugares, entre eles... Que eu tenho certeza, né, do que eu não lembrado agora, sai aqui da região do MASP, aqui da região da Avenida Paulista, extremamente central, aí sim, hein? Uma moleza. Então, festa do Energia na Veia, neste sábado, com brinquedos funcionando no Hopi Hari e os DJs do Energia na Veia. Uma festa bonita, sensacional, como sempre. Olha, os produtos do Energia na Veia, assim como os produtos do estádio 97, os eventos, tudo que a Energia 97 faz, cara, é um sucesso, é show de bola. Você só pode esperar muita organização, uma baita festa. E, ó, festa é com nós. Eu tive ontem lá no escritório da promoção, e tava lá o número, já passamos de 80%. É. Isso significa que já passou de 80% a lotação do Navio da Veia. É, presta atenção, hein? Presta atenção. Presta atenção, hein? Presta atenção. Pegou o décimo. Presta atenção. Acaba. Presta atenção, você, hein? Com essas notícias. Presta atenção. É. Mas assim, eu posso prestar. Essa rádio não é minha. Mas, assim, essa rádio não. Se esse navio fosse meu. Nós estaríamos convidados, gente. Se não, não. Se esse navio. Você presta atenção que você é quase dono da rádio. Quase dono. Quase. Até a porcentagem, né? Ô, RG, fala pra ele lembrar da gente. Ah, agora vocês querem. Nesse momento, o Zezinho Júlio fala assim: como assim? É. Eita. É do meu pai. Meu pai. Esse navio é meu pai, senhor Cristo. Ah, o nome do ator só é Robson Nunes, tá? Robson. Faz o Tim Maia na primeira fase. Nossa, vocês nunca acertam. Tá certo. Estádio Robson Nunes. Estão aprendendo com você. É lógico, Tom. Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser. É, Grupo Esser, o nome construído com história. Também BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Ó, que pique, que festa vai ser, hein? É uma das melhores músicas aí, velho, dos anos 80. What's up, meu? Entre as 10 fica, não? Essa música? É. Tá louco, lógico. Entre as 10 melhores músicas da década de 80? Outro dia, ontem você me perguntou pra mim qual a melhor música do New Wave. Já perguntou isso aí? Private Era Roll, pra mim é a maior música da época da New Wave. New Wave, mas dos anos 80. E nada supera B-52s e Devil. Devil é legal também, né? Hello. Nada supera o Juca, velho. Nada. Zuquinha. Domênico Gato. Ah, sim. Liga na RG. Saúde, velho. Santa Isabel, logo quando descobriram, Isabel tinha uma aldeia africana lá. É mesmo, é? É. Aldeia africana? O Domênio que imita um pigmeu como ninguém. Mota! Oi! Festa na aldeia africana! É, pigmeu, Mota! Porra, você tá numa mesquita? Ué, mas cada um fala do jeito. É assim, vai. Agora sim, hein? É que eu tava entrando no ritmo, entendeu? Você tem que pegar o ritmo. Aí os caras estavam lá. Sabe por que os caras estavam nessa festa? Na aldeia africana? Por que tava lá? Porque nasceu uma criança, velho. Ah, aí sim, né? Criança chorando também. Bota, nasceu uma criança. Olha lá, Domingo. Fecha com a criança, pera, vai. Faz a criança, Domingo. Eu não posso fazer tudo. Aí a sua rádio novela. Aí a festa. Aí a festa, nasceu a criança. Imediatamente essa notícia chegou no cacique. Cacique, Domênico. Mas por que essa notícia chegou no cacique? Por quê? Porque a criança era branca. Barbaridade, exame de DNA. Aí o cacique. Mandou chamar quem? Quem? A Índia. A Índia? Tinha um missionário lá na aldeia. Único. Era o único, né? Chamou o missionário. Ai. E era o único gome branco por ali, velho. Era pra assinar. E o missionário era alemão. É. Alemãozão. Hans. Aí o cacique. Cacique quer explicação. Hans Bach. Aí o. E ele nervoso, né? Nervoso, é. Aí o missionário apavorado, né? Suando frio. Puta, suando. Ferrou. Mas desesperado. Aí ficou tentando explicar pro cacique. Né? Por parábolas, tudo que ele podia, né? Aí pegou e falou assim, ô, seu cacique, o senhor tá vendo aquele rebanho de ovelhas ali? Aí o cacique olhou, sim, cacique tá vendo. Sim, e daí? Então, como o senhor pode ver, ó, tá vendo? Todas as ovelhinhas, todas brancas. É, boa, todas brancas. Menos uma. Radinho Mamaia, é? Aí, aí o cacique olhou, né? Cacique já entendeu. Cacique... Já entendeu? Cacique vai fazer o seguinte. Cacique livra a cara de missionário, missionário livra a cara de cacique. Sensacional. Estamos tudo zerado, velho. Empatemos. Que foi, Mota? Notícia. Notícia, mas notícia muito importante. Muito importante. Ai, ai, ai, ai, ai. É bomba, Mota. É bomba. Putz. Notícia do porco. Opa! Nossa! Opa, olha aí. Bomba, bomba! É aquela que eu bomba. Tenho aqui também que aconteceu na Turiaçu? Não! Olha o respeito aí, rapaz! Ô, louco! Olha parece o que o Valdir aí. Bateu o carro ali e o carro tá pegando fogo, ele tá tentando se desvincular do cinto. Não é exato? Não, TBF luta da. Ô, Benjamin! Pera, deixa ele falar, porra! Bateu o carro, Benjamin! O carro pegando fogo, ele tentando sair do cinto, você é louco! Fala, fala! Me liga, Benjamin! Ô, CBF muda a data aí e Verdão vai inaugurar o parque. Novo, parque. A nova arena. O parque. Allianz Parque. Vai inaugurar esse final de semana? Quando será a inauguração? Não, será dia 19 às 10 horas da noite. Bom esporte. Com capacidade para 30 mil pessoas, tá liberado. É, porque ainda tem que não pode ter. Seria total. Dia 20, né? Mas como vai ter o show e tal, teria que arrumar. O Palmeiras estava tentando mudar a data e aí conseguiu mudar a data. Como não poderia, porque teria jogo do São Paulo, né? Ah, entendi. Então os caras estavam meio assim, tão confusos. Então vai ser dia 19 mesmo. Tá 19 bom. Às 10 horas da noite, inauguração do, da nova arena do Palmeiras. Hã? Da nova arena? Será muito bem recebido, mano. As pessoas gostam de você. É. Pô, mano. Gosto. Todo mundo gosta de você. Eu sou um cara pop, eu sou um cara pop. Você vai com a máscara do porco? Então vai, então vai. Tô mesmo. Mas vai. Se eu for com o mano, não tem problema nenhum. Você não vai em jogo do Corinthians, agora você vai em jogo do Palmeiras? Aproveita e deixa pra ir naquele dia que malham o Judas e tal, que aí já fica meio sem adequado. As pessoas adoram, mano. Mas se ele for, vai de camarote, ele se juntou com o Domênio faz um mês aqui, os dois tudo... Eu ouvi Outback. Sim. Fazer uma aposta com seu amigo que torce para outro time antes do jogo deixa a partida empolgante, não é? Então vai uma dica para a próxima aposta. O torcedor do time que perder paga uma ribs on the barbie para a galera no Outback. Todo mundo ama essa costela. Ela dispensa apresentações, não é não? Também a ribs on the barbie é preparada diariamente com os melhores ingredientes. Ela é defumada, grelhada e regada com genuíno molho barbecue do Outback. E é claro, servida com uma generosa porção de fritas sequinhas. Explore o seu momento Outback. Vamos a mais ouvintes. Oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ouvintes! Domênico, vamos lá, Maria, vamos lá. Oba, oba, oba. Alô. Alô. Quem fala? A música do bar. É minha. Quem fala? André. André do que, André? André Recém-Descandian. Hã? André o quê? André Recém-Descandian. Vem de sapato. É armênio. Armênio. Ai. Novo, cara. É italiano. Terceira vez que eu ligo que você fala isso. Terceira vez. Então você tá enganando a colônia armênia, velho. Então você tá errado. Você tá usando o sobrenome armênio se passando por italiano. É. Ah, tem um lá que ficou, tá se perpetuando lá também assim. Não, mas não é armênio. Gordo. Não é armênio. Ah, mano. É daquele lado. Mustafa, né? Oh. Ele é sírio. É? Não, não tem nada a ver. Mas também. Tá sírio. É aquele lá. Não importa. O nome dele é de lá e ele tá no meio do Verdão. E quero que se dane. E pronto. Mas só pode ter sobrenome italiano lá, Dudu? É, deveria. Sério? Não, mas só, brincando, né, só quem é da colônia italiana. Tô brincando. Ali tem pode que ser... todos. Aliás, existem Angeloni. Muitos torcedores que não são e que estão torcendo. É muito japonês. Mas Contursi não é italiano também? Contursi é italiano. Contursi é italiano o sobrenome. Nada, não é. É sim. Conheço muito japonês que torce pro Palmeiras. Não, não é. Depois de tudo que fez, não é mais. Segue essa porra aí, André. Quantos anos? Tem 24. Ah! RG, mas ele é sábio, pera. Mas sumiu. Sumiu. Ah, 2.4, falou. E aí? Ô, Domênio, sabe aquela... Você entendeu a piada que eu contei agora? Sensacional a piada. Sim. Uma das melhores contas do rádio brasileiro. Você entendeu? Sim. Você entendeu que teve o maior escândalo na aldeia. Na aldeia. É sensacional. Você entendeu também. Mas é sensacional. Você vê a sua cara dos caras que não entenderam nada até agora. Muitos pedidos aqui dão conta sobre a piada do coelho chupador. Do coelhinho chupador? Não, isso não pode. Ah, no navio. Mas só conto se eu for pro Brasil. RG, ele é chupador. Era sexta-feira, o cara chegou pra mulher e falou: amor, vamos passar um fim de semana maravilhoso? Ela falou: vamos. Ele falou: então até segunda. Essa é boa, hein? Boa. Essa é boa. Ô velho, qual que é o bairro aí? Pirituba. Pirituba é nós, Zona Oeste. Isso. Pirituba. Tá virando lutinho agora. Nossa. Nossa, que legal, cara. Bacana. Nossa. Ah, você tem... Começa a tirar sarro do ouvinte. Eu não tirei sarro. Começa a tirar sarro do ouvinte. Não tirei, gente. Você morou lá, você não começa a tirar sarro do ouvinte. Você tem dois tipos de nossa. Nossa, que é de susto. Ah, e esse nosso foi o quê? Nossa, que legal. Não, são três tipos. Ah, tem o do Michel Teló. Nossa, assim você me mata. Entendeu? Michel Teló. Só não vou dizer que você salvou. E tem, ele. E tem o outro, então. Ô, velho, de vergonha alheia. Isso é meio viadado, hein? Não, é de vergonha alheia mesmo. Oh, qual que é o time aí, brother? Alheia não. Alheia. Qual é vergonha alheia? Olha o forno alheia. É aquela comida portuguesa alheira. Vou comer uma pizza hoje no forno alheia? Alheia. Alheia o merchan aí, vai. Alheia. Deixa o tonto falar o time dele. Nossa, Botinha, pode falar, velho. Você... Não chama o ouvinte de tonto. Pá, você também. Não, mas eu não fui professor. Falou o cara que nunca fala errado. Nossa. Não, mas é que eu não fui professor. Não. Mas nem eu também. Às vezes a gente olha e fala assim, pô. Eu era um artista, não era um professor. Artista você era? Ou eu sou ainda. Ah, você então, é um artista? Eu sou um artista. Você é? Eu tô artista. Aqui, filho. Hã? Chupa. Eu tô aqui, eu sou um artista. Filho, está aqui, é um artista. Ó, as câmeras, o microfone, o fone aqui, ó, a pinta. Olha lá, os caras vêm aqui me abraçando. Você é uma personalidade da mídia, Mota? Você é? Moro no quadrilátero de ouro. Eu falei, se fosse o Cebolinha falando pra ele isso aí, eu entenderia. É verdade. Foi bem. Velho, e qual que é o time aí? Vamos lá. Mas eu dou palestra. É nóis! Sim! Xi é o Katsu! Você tá fazendo xi você aí? Tô achando engraçado. Eu nem tirei mais, a gente tira sarro todo mundo. Tô achando também engraçado. Tô aqui só pra tirar barato, não tem time mais. Ó, amigão. É verdade, você Eu tô aqui pra tirar. Você vai na nova casa do Palmeiras? Com certeza. Ó, mas então você tem que comprar no jogo contra o Sport, porque esse final de semana ainda é pra Caimbu, tá bom? Não, mas ele pode ir na torcida, peraí. Pode. Mas pode ir na torcida agora, no Porcoembu. Sábado tem torcida Peugeot Estádio 97. Você tá afim? Com certeza. Como é que é a frase? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aí, garoto, você tem que estar aqui no sabadão, 6 da tarde, Paulista 1439, tá bom? Fechado. E aí, meu velho? Agora tem o Atlético Mineiro, hein? É, então, deu uma sorte dos caras terem passado ontem, né? Que vamos ver se eles vêm com time misto aí, ou vem tudo baqueado, mas tô confiante no Palmeiras, cara, tô bem confiante. É, porque na minha conta e na conta do matemático, faltam 2 vitórias. É, né? Tem que fazer 2 em 6. Né? É, 2 em 6. Vou te falar que eu não confio nessas contas, cara. Mas não confio. Que... Falar, não, tem que fazer, ganhar, não sei o que lá. Eu não confio. Só confio quando acabar o campeonato, o Palmeiras não tem mais chance de cair. Aí sim, mas isso daí, tem que fazer 45 pra não cair. Não rola, cara. O Fluminense foi assim ano passado, né? Só não caiu porque a Portuguesa ajudou, né? E caiu com 46. É, caiu 46. Caiu com então. 46. E todo mundo falava, não, a conta é 45. O Fluminense tem 46. É, velho, eu acho que a situação do Palmeiras é uma boa clareada, porque ele conseguiu alguns pontos que nós todos aqui, até o próprio Palmeiras, não acreditavam. Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, alguns pontos primordiais. E como eu já falei aqui, combina com a volta do Fernando Prass. Palmeiras tá tomando muito gol idiota, cara. Palmeiras tá tomando uns gols que matam. Sabe por quê? O cara no campo, ele corre pra caramba pra conseguir fazer um golzinho. Aí o goleiro vai lá e ferra com a coisa. Dá uma desmotivada monstra. Com o Prass, dá mais confiança pra defesa. O time joga mais tranquilo. O Prass, lógico, o Valdívia também. Mas o Prass e a boa fase do Henrique é a resposta do Palmeiras. É verdade, né? E aí, temos aí Atlético Mineiro e São Paulo. Quantos pontos a gente consegue fazer nesses dois jogos difíceis? Fazer 4 tá bom, né? 4? É, 4 pontos tá bom. 4, velho. Atlético aqui, empatar com São Paulo no Morumbi. É, se fizer 4, tá ótimo. Eu vou mais, eu vou além. Se conseguir, de repente, empatar os dois jogos, já fica legal também. É, fica bom, cara. Mas eu acho que dá pra ganhar no Atlético, sim. O Palmeiras tá jogando uma bola boa, o Valdívia tá jogando bem, cara. Aliás, o Valdívia, ele tá jogando muito, né? Depois que o Valdívia voltou, o Palmeiras é outro, cara. Pode falar o que foi, o cara pimpulso, que não sei o quê. Mas depois que ele voltou, ele tá jogando com raça, tá se dedicando. Tá aí, né, o resultado. O Palmeiras é outro com ele em campo. É verdade, isso foi comprovado nos números aí, que passaram agora há pouco, aí eu vi numa reportagem. O Palmeiras com o Valdívia em campo, o Palmeiras tem aproveitamento de pontos de G4, de aproveitamento de time que está disputando o título. E sem o Valdívia, o Palmeiras tem um aproveitamento de Z4. Agora, uma coisa que eu vou dizer, é uma pena que o melhor argentino que o Palmeiras trouxe, na minha opinião, não joga junto com o Valdívia, que é o Alione. O Alione começou muito bem. Ele machucou e eu acho que aconteceu uma coisa também, viu, cara, na malandragem da bola. Aquele jogo Palmeiras e Goiás, o Palmeiras estava tomando um chocolate monstro, e ele deu uma porrada no cara sem justificativa e foi expulso, deixou o time mais no mato ainda, deu uma queimada no filme dele. Eu acho que ele precisa recuperar um pouco de prestígio junto ao grupo, vai melhorar, mas ele é muito bom jogador, o Alione. Eu acho muito bom. Ah, assim, os argentinos que vieram, assim, eu não acho eles ruins, sabe? Eles demoraram, assim, no começo, nem o Tobi, no começo, quando ele veio, era triste, cara. Mas ele tá se adaptando, entendeu? Então, os quatro argentinos que vieram, eu não acho eles ruins. Mas tem que, assim, tem que ter calma com eles, eles estão se adaptando. Mas são bons jogadores, cara. E o melhor deles, pra mim, é o Alione, ainda tem idade pra venda, é um cara muito produtivo. É, o Alione, eu também acho, concordo plenamente com você, cara. Muito bom jogador. Ô, Porco, e o Palmeiras fica com o Henrique ano que vem ou não? Acho que fica, né? Pelo preço que o Mirassol tá pedindo e... Pô, ele tá fazendo... Ele não vai ficar um pouco tacaço, não sei o quê. Mas tá fazendo os gols dele, né? Investir 2 milhões, assim... O Palmeiras tá quebrado, tá? Mas o que é 2 milhões pra um clube de futebol? Acho que vai investir num cara que talvez possa vender lá na frente, eu não sei. Eu acho ele meio grosso, sabe? Talvez esteja dando sorte, mas ele tá fazendo os gols, né? Deixar ele embora, não dá pra saber, né? Sei lá, vende o cara, deixa o cara embora... Aí ele, de repente, começa a fazer outros gols em outro time, vai saber, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Fala aí. Se compra, tem uma renovação contratual. Se ficar naquela briga ali, diferença de 20 mil reais, e aí? Deixa o cara ir embora ou paga? O gato picado de cobra também de linguiça, rapaz. E aí? Você é louco? Vamos supor, vai, cara. O Palmeiras oferece 150, o jogador quer 170. E aí? É, então tem que ver, não dá pra fazer... Igual. Tem que pagar, né? Porra, 20 mil, tá, pô, tem que pagar, né? Agora não pode, sei lá, o cara ver aqui 500 pau, aí não rola, mas 20 mil tem que pagar, não pode. Olha, fazer sombra. Igual o Kardec, né? De aquele vai, não vai, de apresenta o valor, aí quando chega na hora de assinar é outro, e aí arruma, aí volta é outro valor, aí não dá, né? Isso não é profissional. O Palmeiras agora parece que todas as cotas que foram. A princípio, quando o Palmeiras precisou das cotas anteriormente, que pegou da televisão antes, né? Por adiantadas, agora já acabou, né? Esse ano agora volta com cota total. Então, assim. Vai ser pode, integral agora. Pode ser formado um time bacana, sim, com esse dinheiro que entra. O presidente que vai pegar o time do Palmeiras, ele pode ter uma grana bacana e, se souber planejar a coisa, pode ficar bacana. Pode ficar bacana. Porque esse time do Palmeiras aí, analisando o esqueleto do time, é um time que pode dar bons frutos no futuro, se você rechear de bons jogadores em algumas posições. Você tem aí, por exemplo, é verdade, o zagueiro aí, pra mim, é um... Eu juro pra você, eu tô achando que o Natan é um dos meninos aí, que de repente pode até, lá na frente, servir a seleção brasileira. Pode vir a ser jogador de seleção brasileira. É verdade, é bom jogador, muito bom jogador. Muito bom mesmo. Você tem aí o menino João Pedro, lá da lateral direita, rapaz, o menino tá jogando muito, muito. Ele é garoto, ele vai aprender muita coisa ainda. E mesmo assim, joga como gente grande. Não se intimida, vai pra cima de adversários aí mais velhos que a gente já viu. É um bom jogador. Você tem o Vitor Luiz da lateral esquerda. Eu acho que um bom time, ele precisa ter laterais bons que cruzem bolas. E o Palmeiras já tem os dois. Goleiros bons que defendam, os zagueiros bons que tirem a sombra, mas centroavantes bons que façam gols e armadores bons que façam os assistentes. Não, time inteiro. Isso, não, né? Sim, mas eu acho que um time pra você conseguir... hoje em dia, tá? Eu tô falando por hoje. Hoje, pra você chegar na área do adversário, muitas vezes, e a maioria dos gols, são de bolas alçadas na grande área. de faltas perto da intermediária. É aquele, né? O futebol moderno é isso. A correria que você tem pelo ala lá, que o ala cruza, corre e cruza. E se você tiver bons laterais, é um bom caminho para chegar no gol. Você se você não um tiver, Henrique, não adianta você... ter o um Henrique. Se você exatamente. Não tiver caixa, sombra, exatamente. É o que ele falou é o seguinte. Verdade. Se não tiver essas bolas na área, o Henrique sombra. Não adianta. Não adianta. Ou você não faz tem nada. Isso, ou ele não faz nada. Nada. Entendeu? Faz nada. É assim. Eu é verdade, mas é verdade, eu tô falando, é porque verdade. O Henrique, assim, ou ele faz o gol, ou ele não faz nada no jogo. Não é um cara que sabe fazer uma tabela, matar uma bola, não. Ele é um cara de força. Ele precisa do cruzamento. Ele tá fazendo os gols dele, né? Então acho que tem que investir, pô. E vou dizer uma coisa, eu acho que o Palmeiras, ele deve focar um pouquinho. Eu não sei, então muita gente fala desse menino Gabriel, né? O Gabriel da base, o menino artilheiro lá. Tem gente que tá de olho nesse moleque. O São Paulo tá muito de olho no moleque lá, querendo pegar o moleque lá. Eu acho que o Palmeiras já deveria vir renovar. São Paulo também, viu? É bobeira, a gente, o cara é incompleto. Ah, mas tudo que é bom do Palmeiras, o São Paulo sempre quer. É, São Paulo fura olho. Mas todo mundo quer. Sempre foi assim, a história prova isso. O Corinthians queria o Kardec também. Mas com todo respeito. Por isso consultou o Palmeiras, como consultou o Santos com relação ao Leandro Damião também. Mas eu acho o seguinte, eu acho que esse menino, antes dessa coisa toda, eu acho que ele deveria jogar no profissional. Não fura olho, não. Porque eu acho muito esquisito, do nada, o cara nunca jogou no profissional, nunca chutou uma bola em lugar nenhum, no profissional, tá? Tô falando. Aí, não, esse Gabriel, esse garoto, nunca vi jogar também. Eu acho que, da noite pro dia, começou, olha... Tem um garoto que o contrato tá fazendo, tem que renovar porque tem. Aí nego na empresa começa a falar. Ah, tem clube atrás. Tá, o cara nunca jogou no profissional. Tudo bem, só um minuto. Eu vi o videotape aqui de alguns jogos do menino aqui, eu tô falando por videotapes, tá? Não, videotape, geralmente o cara pega os bons momentos do jogador. Os maus porém, é um menino que em 23 jogos faz 17 gols, você não pode desperdiçar. Ele joga com garotos da mesma idade dele, se ele faz 17 gols em 23 jogos, mas é muito acima da média. Mas agora, pra ver no concordo. O Lulinha foi o maior jogador do Corinthians. Eu concordo. É, mas o Wagner Love como também, todo mundo falava pra cacete, então, foi e se tornou o que é. Mas eu gente, pode dar certo e pode não dar certo. Calma, o Neymar já começou numa base. Calma, gente. O Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ibra. E o Neymar, todo mundo falava do Neymar. Sem antes... E muito antes dele jogar no titular, RG, eu tô errado. Com 13 anos, ganha 50 tem pau. Tem um moleque aí que é melhor que o Robinho, tá lá na base. Aí todo mundo falava, calma, tá aí, ó, o moleque que se tornou. Então, assim, não podemos desperdiçar jogadores de base, mesmo porque é de graça. Mas ele não tá lá, ele tá lá na base. O mesmo não é um jogador que você precisa comprar pagando uma fortuna. Mas vai ter que renovar. O mesmo cara que falou que vai renovar. O mesmo cara falou que tem que pagar. O mesmo cara que falou que o Neymar era bom muito tempo entrou aqui no programa, eu lembro. É falou que o Elton era o novo Maradona. Você lembra disso, Sombra? Gente, esse é o problema Elton da Lei Pelé. O Elton novo Maradona. Cadê o Elton? Mas tudo bem, Portugal, mas não é por isso que não vai renovar. Tem que surgem os buchichos. E muitas vezes esses buchichos nem são reais. Isso. Às vezes não são de verdade. Assim que eu penso. Você sabe o que acontece? Dele, mas ele pode chegar. Olha, vamos supor. Já tá garantido na vaga lá. Vamos supor que o Portuga é um garoto da base, bom pra caramba, e eu sou empresário do Portuga. Vai inflar, não. Pô, eu quero que o Portuga estoure e comece a ter oportunidades. Eu entendo o que vocês estão falando. Será que não é conveniente surgir na mídia que tem jeito de olho no Portuga? Uau. Mas Sombra, eu entendo que vocês estão falando. E jornalista reverberando? Uma das coisas que mais acontece hoje na mídia. É que você vai ver, às vezes, informações são passadas, nem sempre. A culpa não é do repórter, você entendeu? Mas às vezes o nego passa pra plantar um negócio, o repórter fica vendido na história. Mas planta lá um negócio, olha, nego tá consultando aqui o jogador, aí joga na mídia. Vai perder, paga pro cara! Na hora que sai lá, Corinthians, São Paulo, tá interessado, o dirigente do Palmeiras fala assim... Ih, rapaz, vou ter que pagar. Mas vou perder. Já fica mais caro. Mas por experiência, por experiência, eu digo que nada disso é feito se não tiver a sensibilidade do potencial do garoto. Isso. Se vai dar certo ou não no profissional. Aí é outra coisa. Isso é outro departamento. Isso aí, é isso. Agora, que o cara, que tudo é feito em cima. Da perspectiva do que o garoto mostra é. Sim. Eu dou um exemplo disso. Porque ninguém vai falar do cara grosso, RG. Ninguém vai falar. Bismarck colocava o Romário no bolso. Mas jogou Copa do Mundo, Bismarck. Mas eu tô falando, o Bismarck colocava o Romário no bolso. Jogou Copa do Mundo. Nas categorias de base. Tanta gente nas categorias de base, o que o Bismarck fazia? O Zé Carlos jogou. Nossa, era melhor do que o Romário. Muito melhor que o Romário. E olha no que deu. Olha onde chegou o Romário. Onde chegou e onde parou o outro. Mas não pode, só não pode descartar. descartar a possibilidade de ter esse jogador. Claro que porque não. Se você tem o Henrique fazendo gols hoje, não significa que amanhã o Henrique do Palmeiras vai estar fazendo gols como está fazendo hoje. Não significa. O Leandro é um esquema aí. Então é assim, o jogador da base, acho que o Palmeiras tem que renovar. A base tá aí. Tem jogadores que surgiram da base que tá dando certo no Palmeiras no titular. Por que não tentar um jogador desse? Serginho Chulapa foi um craque na base? É, agora, não. Tá muito claro, né? Assim, o Henrique é artilheiro. Ele é muito bom pro Palmeiras ser artilheiro agora, mas ao mesmo tempo é uma porcaria isso pro Palmeiras, né? É. Então, ao mesmo tempo que é importante, porque tá fazendo os gols que o Palmeiras precisa, por outro lado, abre o olho de um monte de... Principalmente desses cantos aí da Arábia, etc e tal, que os caras chegam e falam. É verdade. E o próprio jogador agora... Se o Henrique estiver ouvindo agora, ele vai concordar comigo. Você tem que ganhar no mínimo uns 300, então. Artilheiro do Brasil, tem uns 300. Pra cima, hein? Ah, mas... imagine, mas por quê? Claro. Olha, querendo inflacionar o negócio. Você quer ferrar o porco. Não, senhor. Quanto não, senhor. Ganha o Marcelo Moreno? Quanto que ganha o Allan Kardec, então? Bem mas também. Não é artilheiro. Não é artilheiro, cacete. Por que ele foi ganhando quanto pouco tem que pedir o Allan Kardec agora? Quanto tem que pedir? Você não fala aqui? Quanto? Você não vem quanto? Falar aqui? Quer pagar quanto? Ô, oh, mano, quanto que tem que ganhar o Ganso? Porque tem que ganhar aumento. Porque o que tá jogando tem que ganhar pra cacete. Ele é um meia diferenciado, tem que ganhar muito dinheiro, Ganso. Eu vou primeiro responder sobre o Allan Kardec. Ele tem que pedir, só que só daqui a 5 anos, velho. Nada implica que ele possa. Aumentos se ganham, aumentos se ganham, às vezes, no meio do contrato. Mas isso se o clube for generoso. Mandar um abraço aqui pro. Mandar um abraço pro Williams Piovesan. Tá ouvindo a gente aí. Ô, mano. Sim. E aquele menino da base lá, o tal do Willis Carrier, deu certo, hein? Ah, esse deu, velho. O cara abandonou o futebol pra inventar o ar-condicionado, velho. Esse se deu bem desde o começo, velho. Esse cara é um monstro, mano. RG número 2, quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 79, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. A Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Lá é top, cara, eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Por quê, mano? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cara é um monstro, RG. Sabe o que ele fez? Ele inventou o primeiro ar-condicionado em 1902. Puta, é um inventor, hein? Ele tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Oh. Esse cara é mais importante que o Santos Dumont. Quem foi que inventou o fogo? Foi bem, mandou bem. Quem inventou o fogo? Deus. Quem inventou a roda? Ah, é o homem primário. Você não sabe, velho. Agora, quem inventou o ar-condicionado? Willis Carrier. Willis Carrier, velho. E pra você, amigo, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez esse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um raio-wall de 9.000 BTUs, cara. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai acontecer amanhã. Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Agora quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando, você que está até trabalhando, mas não está na área que queria. Você que está trabalhando na área que queria, mas queria mesmo era trabalhar em outra cidade, talvez no exterior. Esse recado é para você. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. 2015, tá logo aí. E a melhor faculdade de tecnologia do país está com inscrições abertas. A única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, você vai virar o jogo. Você entra numa bela vaga, numa área que paga bem e pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro estado, até em outro país. Já tem muito ex-aluno da Banditech fazendo e se dando bem. Então, não fique na defesa. Vá pro ataque. Faça a Banditech. Com ela, você vira o jogo. Acesse o site aí, ó, banditech.com.br e faça já a sua inscrição. E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, RG número 2. Sim. Você quer saber, evidentemente, quem ganhou a camiseta? Isso. A camiseta é dela, mas é dele. Explique melhor. É do Thiago Della Gomes. Ah, dela é dele. É. Sensacional! Perfeito, RG. Então, o Thiago ganhou a camiseta Estádio 97 produzida pela Fit Camisetas. O site é fitcamisetas.com.br. Todos que participaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné. Estádio 97 volta amanhã. Oferecimento do Grupo S, o nome construído com história. Também Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos?